Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Oh, well, look here now, this just makes my day. Vem aqui escutar o Chorume! Brisa, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! O que, que o titio vai ensinar? O que é isso? Ele é bicho? Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que não fala absolutamente sobre nada, mas está completando 100 episódios e 2 anos! Ok! Aê! Do meu lado direito, ele que faz a chuca com água oxigenada, Wesley Zop. Oh, sou eu, pra dar uma descolorida, tá? Uma clareada, né? Do meu lado esquerdo, ele que perde a bola, mas não perde a piada, Gabriel Asbar. É isso aí, pô. O que sempre, é uma bola perto de uma boa piada? Sempre o mais importante. É porque a piada vem redondinha, né? A bola dele já tava com cancro, né? Não tava tão redonda, não. Como visitante aqui hoje, o nosso substituto predileto, ele que acha que ereção é um sintoma de alergia à buceta, Anderson Negão. Fala, Negrado! O pior que acha mesmo. Não é? E como convidado aqui hoje, temos ela que falhou ao colocar o TCC na frente do amor. E quando eu falo TCC, eu não estou querendo falar de tesão carinhoso aí, concreto, não. Não é isso. Não, é trabalho de conclusão de curso. Nem truco, porém, cerveja e churrasco também. Não. Porém, deu uma volta por cima e conquistou seu amor, Bianca. Olá! E como convidado também, o eleito dos seus afetos, ele que já teve peitos de bola de papel, porém coração de pedra, e não aceita qualquer conquista, Zord. Aceite. Só isso. Pra quem não lembra, pro ouvinte que não tá familiarizado, Bianca foi quem? Quem é Bianca, Wesley Zob? Quem é Bianca? Conquistadora das internet. A Bianca que no episódio 83 mandou um e-mail pra conquistar o coração duro de Zord. Peludo. Mas hoje aqui está aqui, ó. O cara já está domesticado aí. Vamos lá. Depois de 3 meses pedindo em namoro todos os dias, um e-mail no Chorume, não tinha mais o que fazer. Exato. Você vê que o Chorume faz milagre. E eu aqui rosteando essa bagaça, Douglas Domiciano Ganso, o único host da Podosfera, com voz de quem cagou na padaria e ficou com o cu coçando. Parece mesmo! É porque às vezes a padaria tem aquele papel higiênico assim que é só um pedacinho, sabe? Aquilo lá chama guardanapo. Aquilo lá não é papel higiênico. Então eu acho que a culpa não era nem da padaria. Agora eu sei porque o pessoal tava inconformado ali. Mas tudo bem. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o único podcast que depois de 100 episódios, 2 anos, os integrantes ainda não têm ideia do que estão fazendo. Antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Anderson Negão, você não vai acreditar. O quê? O Chorume agora tem uma espécie de padrinho. Oh. É o nosso pedido de esmola. Então você pode ajudar aqui o Chorume como esmola, doando pra gente o quê? Pra gente pegar aquele travesti nervoso, aquele travesti grudento, aquele travesti saboroso e após isso, tomar uma bela bola de sorvete, né? A pessoa pode dar o valor que ela quiser. O valor que ela quiser. 50 centavos. Não. Peraí. Não é qualquer valor. Peraí. Mas ela, eu queria 50 centavos. Ela pode doar a partir de um real e múltiplos de um real, então. Tá, tudo bem? Não tem um limite. Números inteiros. Hã? Não tem um limite. Não, não, no limite é 990 bilhões. Ah, um limite simbólico. Sim. Realmente. E, então você pode doar pra gente lá no chorume.com.br/esmola. E os esmoleiros dessa semana maravilhosa foram eles. Wesley Zop, você, essa semana, estava lá com Jussara Grelo Roxo. É verdade. Tomando um belo sorvete de kiwi. 30 centímetros de roxidão. Ah, achei que era 30 centímetros de kiwi. Deus me livre. O que você gritou pensando em Ivan Constantino? Exato. Nosso esmoleiro, primeiro esmoleiro. Ai, Ivan! O que você fala de Fábio Leite Vieira, Gabriel Asmar? É belo leite, né? É um belo leite. Sim. Sim. Espesso, né? Espesso. Leite de texugo, famoso. O que você fala de Bruno Correia, nosso esmoleiro Anderson Negão? Eu tenho um cu do caralho. Nossa! Eita, porra! Rapaz, esse elogio, esse elogio. Quanto cara doou pra você falar isso aí? Vamos fazer de novo. Não, mas um cu do caralho deve ser elogio em alguma parte do mundo. Na terra do Anderson. Ou vai ver que foi isso que o Anderson Negão pensou quando viu o travesti. Nossa, então um cu do caralho. É um poeta, né? É um diplomata. Acho que você fala de Aline Santos, Wesley Zop, né? Não posso deixar o Negão. Pelo amor de Deus. Né? Não, da Aline Santos eu só vou falar... Obrigado, Aline. Só isso. Só tenho isso a falar dela. Obrigado a elas, né? A elas, porque a Aline S lá, exato, né? Obrigado às Alines. Aline Salame. Grande Aline Salame. E o que você fala de Renato Yamamoto, Gabriel Asmar? É, acho que tá na entrelinha ali, né? O Yamamoto. Não pergunta por quê. Não pergunta por quê. Eu vi que você ia perguntar. Não pergunta. Vocês não querem mais receber esmola de ninguém, né? Eu agradeci como não quero. Não, os dois aí. E pra encerrar, Pedro Roosevelt, o que você fala dele aí? Ele é um belo de um espécime político. Ah, outro cu do caralho! Esse aí tem um espécime político. Muito Poxa, bem. Bicho. Então, essa foi os nossos esboleiros da semana. Wesley Zop, existe outra maneira de você ajudar o Chorume, qual é? Tem a maneira de você comprar umas camisetas nossas. Quatro tipos de camiseta. E como faz? Entra na nossa loja e compra lá. Na nossa loja física, ali na Avenida Paulista, em São Paulo. Não, então como que é que faz? No nosso e-commerce, que é o www.chorume.com.br/lojinha. Gabriel Asbar, existe uma maneira de ajudar o Chorume também, que é através do iTunes, não Sim, é? Sim, existe. Como faz? Você avalia o Chorume no iTunes. Você entra no seu computador ou no seu celular, baixa o iTunes... Acessa lá na aba de podcast, procura Chorume com X. E depois você avalia com o quê? Com 5 estrelas, óbvio. Assina também, né? Assina. Dá um comentário lá. É, não precisa dar um comentário, é só fazer, né? Mas de preferência não assim um comentário tipo Anderson Negão. E se você pensar, mas eu não tenho dinheiro e nem vontade de baixar o iTunes. Não, mas é de graça. Pode acontecer também. É, pode ser. A pessoa fala, eu não tenho dinheiro, prefiro gastar meu dinheiro com droga, sexo e rock and roll. Tem pessoas, não, mas é de graça, mas então não tenho vontade. Eu não tenho vontade de baixar o iTunes, existem outras maneiras gratuitas de ajudar o Chorume. Uma delas não é jogar calcinhas na cara da minha mãe, peço que pare, quem esteja fazendo isso, por favor, apesar de que minha mãe aumentou muito sua coleção de calcinhas. Mas peço que pare. Não é ela que fazia cover de Wanda? Sim, começou a fazer. É, depois dessa, começou a cantar Wanda. Pra dar contexto, tanta calcinha. Vai explicar pros vizinhos, né? Mas tá, e... Essa não é a maneira. A maneira é você ir lá gratuitamente, compartilhar nas suas redes sociais, mostrar para aquele seu vizinho surdo, chorume, coisas do tipo. Gritar chorume na rua. Ajuda, né? A divulgar pra lá. Chega na igreja, fala, ô, seu monte de bosta, ouve o chorume. Ô, velho de saia. Exato. Assim você ajuda a espalhar a palavra do chorume. Muito que bem, bom. Então vamos para nossa leitura de recadinhos, para nossa leitura de comentários e para nossa leitura de e-mails, Wesley Zop. Muito bem. Você está pronto ou não? Assim, pronto. Primeiro comentário no episódio 97, Hora RH, Natália Schirriff. Parece aqui que um comentário pra quê? Marcar território, né, Gabriel Osmar? Marcar território em cima dos seus dois talaricos prediletos? Pra mim que não foi. Pra mim também não. Você é talarico? Não, eu nem conheço essa pessoa. Eu não faço ideia quem é essa pessoa. Se eu ver na rua, eu atropelo. Se eu não tiver de carro no dia, eu alugo um carro, vou lá e atropelo. Mas tá. Ela fala, olá, meus amores. Imitando o Kral do Café com Porrada. E Wesley, como está o meu podcast de 3 participantes e um mentiroso predileto? Cara, está estagnado. Tá. está estagnado. Tá cada vez mais difícil. Vamos revelar para os ouvintes, essa é a segunda vez que a gente grava esse episódio. Fomos amaldiçoados no episódio 100, perdemos arquivos aí, Arnaldo estuprou nosso ânus com força, com vontade e determinação. E com prazer também. Nunca vi ele tão empolgado. Eu acho que ele tava gostando. Por mais que ele falou, tô fazendo isso para vocês aprenderem. É que dessa vez chamou motivado. Falou que ia, a gente ia aprender a não ficar fazendo barulho no canal. Aprender vocês a usar o seu canal. Vou ensinar vocês a conectar um cabo. O casal Bizord foi lá em Americana, gravou com a gente, perdemos os arquivos e agora a gente tá em São José dos Campos aqui, viemos gravar com eles porque deu peso na consciência e dor no ânus. Sim. O Arnaldo falou, vocês não queriam ficar fazendo essa brincadeira de rádio? Vocês não queriam brincadeira de rádio? Agora vocês vão lá. Mas tudo bem. Estamos bem, resumido, né? Sim. Ela fala, resolvi comentar aqui por 2 motivos. 1, vai ser lido no episódio ainda esse ano. Infelizmente, isso é verdade, né? 2, o Douglas vai parar de me encher o saco porque atrasei o choruminho dos brother. Lógico, né? A pessoa o quê? Deixa de ouvir chorume pra ouvir Tambacast, por exemplo. Só porque é o podcast que ela faz parte. Besteira. Nossa, eu não deixo de ouvir o chorume nenhuma vez. Exato. A não ser aquelas que você falta e o Anderson negócio de substituir. Isso. Esse daí nem aí eu. Aí eu não faço questão. Porque dá desgosto de saber o que, que ele fala falando que sou eu. É verdade. Ela fala, venho por meio deste defender os coletores. Por quê? Wesley Zop falou que ele era um caçador em vez de ser um coletor. Mas na comparação, só poderia ser, né? Não, tudo bem. Ela fala, vejam bem, uma sociedade formada exclusivamente por caçadores é insustentável. Posto que não vai ter caça para todo mundo, já que o Zop atira para todos os lados e afasta todo mundo. Isso é verdade. Além disso, há uma grande honra em ser coletor, porque esses indivíduos aproveitam as oportunidades de forma sustentável e sem serem desesperados e perigosos aos demais indivíduos. Porra, concordo mas, também. Mas funciona então uma sociedade só de coletor? Eu não sei, cara. Eu acho que cada um tem sua função. Ah, e tudo social. Bem. Social. Só caçadores e coletores, desde que os coletores morram. Evidentemente, os senhores, filhos da puta que são, Vamos argumentar sobre a passividade dos coletores. Parece que a gente nem falou disso. Eu nem sei o que significa passividade. Acho que a gente nem é filha da puta. Aí já não tem. Digo apenas, vocês não adoram um passivo? Sim, Anderson Negão tá aí. É. Adorar? Não suportam um passivo? Suporta. Até deixa ser substituto. É, sim. Beijinho nos regos de todo mundo e um toquinho no ombro do Zop. Toquinho? Toquinho acho que é um pipizinho assim. Não, mas tem que bater com o cotoco, né? Peraí. Mas não, eu se eu pudesse, cara, eu seria só um coletor. Eu deixo o que a vida quer me dar, a vida me dá. Eu penso assim, cara. Eu não corro atrás de nada, não, cara. Esse negócio de corra atrás dos seus sonhos. Porra, meu sonho é não correr. Meu sonho vem sozinho, cara. Basta dormir, cara. Não. No mesmo episódio, José Castanhas Neto comentou... Fala, cambada! Este episódio eu ouvi acordado. Por quê? Ele tinha falado que ele dorme ouvindo o Chorume. Ele dorme ouvindo o Chorume porque a voz de Wesley Zop é o quê? Tranquilizador. É leve. Mais leve. Na verdade, segura a ansiedade. Dizem que o sistema nervoso desliga pra proteger o corpo. Do sofrimento. É um coma induzido. E depois das dicas que vocês deram sobre entrevistas de emprego, somos assim, né, cara, altruístas. Claro. Deixei de assinar o podcast do Max Geringer, pois vocês deixam ele no chinelo. Isso é verdade, né, cara? Mas o Max é um cara legal. Ele tá começando aí. É um menino, aí, né? Não tem muito o que esperar dele também. Recomendo este episódio para todos os que pretendem ingressar no mundo corporativo, especialmente aqueles que almejam a carreira de pipoqueiro. Ou seja, o cara que vai bater aquele pênalti, mas fica com medo. Como ter medo? Porque às vezes tem muita coragem. Você tem que aprender. Final de Copa do Mundo. Como suar feito um pipoqueiro. E chorar numa Copa do Mundo. Como chorar numa Copa do Mundo quando você tá perdendo de 7-1, por exemplo. Então, uma boa carreira aí. Carreiras do futuro, pipoqueiro. Todo jogador quer ser o quê? O decisivo. Não. Mas nem todo mundo é caçador. Alguns são coletores, cara. Mas só vai ter o decidido aí, o cara que quer fazer acabar com o jogo, se tiver o pipoqueiro. Exato, senão aquele cara é mais um. Porra. Ele fala também, então, pra profissões de chapa. Aquele cara que quer ser o amigão de todo mundo. quer ser o cara do social. E escritor de cartolinas da Praça da Sé. Então... Compra-se ouro ali, vende-se aliança. Promoção de tomate. Muito bem. Ele fala, aproveito para deixar uma pergunta para o Anderson Negão. Boa. Você prefere pedir o prato mais caro do Zé do Hambúrguer? específico. Uma hamburgueria em São Paulo, estilo anos 60. Que nem vem de bebida alcoólica, né? Me deu um pouco de raiva. Estávamos isso aí, né? Lá com o José Castanhas Neto, o cara ficou 20 minutos sem ingerir álcool, o cara já tremia parecendo que tava com o Tim Marcos. Não era eu, não. É o Castanha que ele tava falando. Foi no banheiro ver se achava um álcool ali. O Zop tremia, mas era uma masturbação pra pagar o lanche que ele comeu ali. O normal. Lanches não saem de graça, né, cara? E ele sempre sai de casa sem carteira. Sim. Então você prefere isso e comer com o ganso? Eu, enfiando o dedo... Calma. Em sua refeição. Refeição. Você tá chamando o seu toba de refeição? Muita gente chama. Pode ser. Tá, a cada garfada ou... pedir o prato mais barato e no final comer somente 4 pães de hambúrguer seco. Situe nosso ouvinte, por favor. Eu vou explicar. O Anderson foi lá no Zé do Hambúrguer e pediu uma puta pratada de costela. Mas costela bonita, veio chique. Primeiro que a gente foi lá, vamos dizer assim, vendados. Nós não conhecíamos o lugar. Tudo né? bem. Então... Mas você não escolhia as coisas a esmo, tem um cardápio, tinha né? Tinha um cardápio, ainda bem. Não vinha um prato aleatório na sua frente. Pela sua cor. E parece... aí pra ele, o negão vai trazer costela. Parece que tem um negócio, um garçom, né? Você pode falar tamanho desse negócio. Profissões aqui. Do futuro. A gente ficou ali, pedimos, eu e o Wesley pedimos Um hambúrguer, é. Normal. Ele pediu um hambúrguer, chamava Master Blaster Farnagles. O nosso veio um hambúrguer modesto. Sim. E o dele veio um puta banquete pra 12 negões. Não, é. E não, mas isso não é o pior. O pior, sabe o quê? Que Deus tá vendo. Porque ele ficou... Ele, comeu, ele viu o pratão dele e cantou de galo negro assim pra cima da gente. Estufou o peito. Falando, sacudiu as farofas. Já não. Se sentiu o maioral. Falou, oh, olha só o meu banquete. Olha o de vocês. Porque aí. O que veio de batata frita pra ele já era maior que o nosso hambúrguer. Exato. Só o que veio de batata. Você tem uma ideia? Vinha a costela e vinha quatro pães de hambúrguer do lado pra ele colocar a costela dentro. Não cabia o cheio dentro do não pão. Não dava pra fazer. É. Exato. E o dele cara... deve ter saído R$2 mais barato que o nosso. O pior é isso. Isso que foi foda. E daí ele cantando de galo, porque ele era um foda nas escolhas. E eu falei, dê tempo ao tempo, a gente sabe que você não consegue comer isso aí. É. Não, o pior é que ele começou a comer só o pão. Ele deixava a costela, ele não colocava a costela no meio. Não, do ele pão. Comeu 3 pão de hambúrguer seco na hora de comer a costela. Ah, não vou dar conta, gente. Mas, claro que não vai, né? A ideia não é colocar a costela dentro do pão? Era a ideia. Mas ele conseguia cortar a costela. Aí come o pão. É, mas tá é que. Então é só que come esse... a costela. É, né? Talvez. Esse negócio de pão recheado pra ele é novidade. Não tem sumaré isso aí. Tá surgindo agora isso aí. Não... Lá tá chegando churros aí. Mas o que você prefere? Você prefere que eu fique dando uma dedada nos, na sua refeição? Mas vamos deixar mais interessante, vamos chamar de toba. Tá. Você prefere que eu dê uma dentada no seu toma ou você coma 3-4 pães de hambúrguer seco em vez de pães de hambúrguer, vamos colocar rolas. Só pra deixar mais interessante. Só pra... Agora parece que ele tá mais decidido com a escolha dele. Vamos ver. Eu vou levar a dedada no toma. Na refeição. Que a gente chamou de toma. É, pô, sou amigo do Negão há muito tempo ali, eu já dedo faz tempo ali. Tá ali louco. Meu dedo já sabe até o caminho. Estranho é não ter o dedo. Às vezes ele se sente sozinho por dentro ali, ele me chama. Muito bem, vamos para nossa leitura de e-mails. Primeiro e-mail de Ricardo Shima. O assunto é sem assunto. Olá, churumes. Conforme deve aparecer na caixa de e-mail, me chamo Ricardo. Isso, igual sua irmã, né, Gabriel? Sua irmã me chama Ricardo? Sim. Ah, não é só o e-mail dela. Mas Ricardo é um nome unissex. Esse daqui dá pra saber que é homem, porque é Ricardo Shima. Dá pra saber. Se não, seria Shimali. Cheguei nisso que vocês chamam de site através de um podcast que costumo ouvir. A frase que me fez entrar no site do Chorume foi a seguinte: você que está ouvindo o MachineCast, pare agora de ouvir. Vá até o site do Chorume e ouçam qualquer episódio e vejam se alguém desse podcast tem condições de dar palestras em uma escola. Acho que a resposta é sim. Não, acho que em escolas não, mas universidades europeias, talvez sim. Sim, para diplomatas. Exato. Diplomatas e astronautas. Reuniões tipo, mundiais. Onde usar seu traje de astronauta? Um lugar adequado. Exato. Eu acho que a resposta que ele encontrou foi sim. E assim eu fiz. Graças a isso, não falo mais com o Team Blue. Então, de nada por isso, né? Queria que o Team Blue não falasse mais comigo. Mas o cara fica mandando mensagem lá, pô, chama pra participar. E você toca responder, vai fazer o quê? Demite o Wesley Zop direto lá do podcast. Pior que fui demitido mesmo. Mas só por incompetência. Claro, não foi uma culpa do sistema, igual prenderam tua moto, né, que tava sem documento. Não paguei documento, não. É o sistema aqui. Quanto então, tempo faz você pagou esse... Fazia um mês. Um ano. Meu primeiro diagnóstico foi que vocês não teriam condições para tal evento dar palestras. Mas depende da palestra também. Né? Não vou falar que dou todas as palestras do mundo, não, também. Por exemplo, a área do Zord, que é informática. Tipo... E linguiceira. Tá? PowerPoint. Qual o melhor... fundo pro PowerPoint. É complicado. Exato. Melhor fundo pro Windows. Difícil escolha. E aí? Pior que quando o Douglas vai dar palestra, o cara chega e onde tá o pendrive, né, com os slides? Ele, não, não uso slide. Que então, slide? Não tem essa de slide. Que é, tá, tá aqui na minha cabeça. É, tá certo. Se precisar de alguma imagem, eu descrevo ela pra você. Um gráfico, quer que eu descreva um gráfico? Quer que eu descreva? A primeira coluna. Eu não te mostro gráficos, eu te dou as conclusões. Tá, mas ele pensou, se Dilma Rousseff, que também não tem condições de dar palestras em escolas, dar palestras em universidades, que se foda. É, mas Dilma Rousseff sempre foi gostosa, né? É, isso tem, ela tem essa vantagem. Isso daí, ela tem uma cota de gostosa para dar palestras. Exato. Bem, eu, bom, de político hoje, eu comeria ali uma Luffy só. Tá muito restrito. E não, né? Não precisa nem estar juntos, vou falar. Não, claro, né? Mas é Luiz Erondina, não... Não te apetece? Morto ou vivo? Viva, viva. Não, tá não, vivo ainda. Não, né? Não, mas a gente mata. Ah, Michel Temer, Michel Temer. Ai, não, Michel Temer, não sei, cara. É pessoal ali, é muito, muita política em cima, tá ligado? Mas nem pelo status de ter comido o presidente? Ah, mas tá, vai, vai. Só pelo status, sim. Vai chegar na mesa do bar e falar, quem comeu o presidente aqui? Não tô falando da associação do sindicato, não. É do Brasil. É do Brasil. República. É, talvez, vai. Mas daí é capaz de falar, nem presidente não é, foi golpe, e aí? Taca você comer outro presidente. Cara. Mas como eu diria, não quer dizer que você vai comer, você vai se dedicar, né? É, é só pela... Exato. Mas só eu, pra falar comigo. Cara, eu me dedico. Não, não, eu me dedico. Eu sou, sou trabalhador, tô ali é pra fazer pessoas felizes, cara. Tô ali... O cara é um ornitorrincão peludo. Cara, eu tô tá ali, bicho. Né? Tá ali, cara. É, passa três demão de tinta, é lixa, lixa as arestas. Dá seis sem dar cinco primeiras. Exato. É, mano, vai, vai pra cima, tá ali, vai pra cima. Michel Temer. Tô aí, viu? Final de semana, vai. Se puder chamar o Maluf também. O episódio que escolhi para verificar a insanidade mental da equipe foi o episódio 76, vulgarmente conhecido como o Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Este manual foi muito bem elaborado e, acredito eu, redigido. Vocês estão de parabéns, porra. Eu agradeço, mas a gente só lê o manual. É, né? A gente, quem dera a gente conseguir escrever alguma coisa que não foi a Enciclopédia Barça, né, cara? A gente fala. Eu escrevi a letra V, ó. Não sei todos. É, lógico que não, né? É, então. Mas tá, mas o manual tá aí, a gente traduz, a gente põe ele aí pra correr no mundo. Ele fala, senti falta de um item crucial que também separa o cabra macho de um cabra não tão macho assim. Mas ainda assim moderno, não? Assim moderno. E assim, um assim macho. É, um pouquinho macho. Aquele machinho moderno. É tipo o Anderson Negão, que você fala assim, ó. Machinho moderninho. É, se apertar. Se apertar, eu dou dedada ali. pela cara, ele quer dedada na bisteca dele. Ele quer, ele quer. Mas você fica com medo porque ele é grandão. Ah, tá. Ele fala, um cabra macho que se preza não vai ao médico. Exceto, é claro, que existam chances reais da perda de seu órgão reprodutor ou algo relacionado com seu fundamento. Mas eu acho que só é pra isso que serve médico. É, eu acho que médico é pra ver saco, né? Você chega lá gripado, ele fala, tira a roupa. Não, é um corte na orelha que eu fiz. Aqui. Tá, não, mas deixa eu apalpar seu saco. Deixa eu ver se não tem perigo de perder o saco. A pau dá aquela palpada de 25 minutos. Mas é só rapidão. Não, aquela SUS, né, cara? É, não dá pra dedicar, não. Aquela bela alisada, aquela lambida ali. É normal. Depois de duas horas de verificação, cara, é médico assim, gente. Todo mundo sabe. Parece cara. Que é só um corte na orelha. Parece que é corte na orelha e o exame é visual, como eu diria. O médico do trabuco. O médico do trabuco. Mas acho que a gente nem tocou nesse assunto de medicina. Primeiro por quê? Medicina é um assunto complexo. Sim. Queria deixar claro isso aqui. E segundo, que achei que era óbvio, né? Que, porra, macho. Não vai no médico, né? Macho sabe o que tem, né, porra? Claro. Macho que é macho, cabra macho moderno sabe ali, porra. No máximo, uma farmácia pra comprar dipirona, né, cara? E ele nem sabe pra que serve o dipirona, ele lembra do nome. É, exato. Sabe o dipirona. Ele, tipo, levou um tiro no olho, pô. Dá uma dipirona aí. É. Agora se pegou no saco, aí... Médico. Aí, médico. Vou dar um exemplo aqui. Certa vez, acordei no meio da madrugada com fortes dores na região das costas. da costa dele, não é da costa oceânica, não. Não, não pode ser, ué. Pode ser. O cara tá viajando de férias, acordou. Na praia do Bosque d'Or. O cara tá em Búzios. É. Não pode, ele não pode ir pra Búzios. A pessoa não pode ir pra Búzios. Pode. Tem sentir dor em Búzios. É. E aí? Pode não pode. Não pode, não. O Douglas é cheio das regras. Quem vai em Búzios não tem direito a sentir dor. Dor é só no interior. É. Só dói no seu interior, né, cara? Fiz exatamente o que todo cabra macho consciente faria. Peguei minha tábua de 3 metros por 1 metro, coloquei no chão do quarto e deitei sobre ela de maneira que minhas costas ficassem arretadas, do verbo deixar reto. Sim. Não ficou danada, né? Não. Do verbo deixar no reto, né? Ele colocou a tábua ali. Achando que o problema fosse algo relacionado com um colchão de palha que tenho há uns 37 anos. Também não laciou o colchão ainda, tá? É, fica assim. Colchão né? novo, né, cara? Colchão novo é isso. Depois de 2 horas, a dor ainda me incomodava. Fiz então a segunda coisa que todo cabra macho consciente faria. Coloquei os sintomas no Google para saber o que poderia ser. O resultado foi rápido. 99% de chances de ser câncer no colo do útero. E que eu talvez não pudesse mais engravidar. Pô, daí mas não custa parar de tentar. Abre uma cerveja. Já comemora. Um artifício, deu uma noite inteira ali. Pode comer. Não tem risco de engravidar. Pode comer. Agora eu tô livre, bicho. Em Búzios, hein? Tá lá em Búzios. Eu curti em Búzios. É. Carnaval de Búzios. Por isso a dor nas costas. Ficou de 4 lá a noite inteira. Mas agora sabe que não vai engravidar. É. Agora vai sem camisinha. Agora é dor nas costas, mas sem dor na consciência. Como era apenas um câncer e a tarefa de engravidar nós, cabra-machos, deixamos para as fêmeas, me tranquilizei e fui tentar dormir novamente em meu colchão de palha. Após mais 1 ou 2 horas, as costas doíam. E agora começou a atingir a minha bola esquerda e fazendo com que a mesma começasse a latejar. Tava pulsando ali. Aí é a hora do médico. Aí é médico. Aí. Ou a hora que você para e chama os outros pra ver. Olha como pulsa. Olha a minha bola. Nossa, parece um coração batendo. Compra ingresso, né? Parece um coração de boi aqui. Não tá parecendo? É, no início, achei que fosse apenas o tesão matinal nosso de cada dia. Mas como ainda estava muito escuro, descartei essa hipótese, porque não podia ser matinal, talvez madrugal. Com o novo sintoma em mãos ou em bolas, não sei ao certo, busquei novamente o Dr. Google, que informou que poderia ser uma torção testicular. Pô, quer parar já? Quer fantasma, parar agora? O fantasma desse... Próximo e-mail, próximo e-mail. Chega. E que deveria ser tratado o quanto antes. Ou haveria o risco de perda do testículo. Que bonito falar perda do testículo, né, cara? Não achei. Eu não achei legal, não. Não. Com tamanha dor e risco iminente, me senti ameaçado e encurralado como um leão em uma jaula. O primeiro pensamento foi, vai que essa merda sobe pra minha rola. É uma torção. A bola torce tanto. E gira também, né? Gira na pena. E gira a rola junto. Ia ficar com pau de rosca. Exato. Foi aí que às 5 da manhã me levantei e fui ao hospital. Que fica a uns 15 quilômetros de minha casa. Quase desmaiei 2 vezes durante o caminho, pois a dor era forte e eu temia em perder uma das minhas esferas do dragão. Eu poderia até bater o carro e morrer, mas ficar monobola não era opção neste ele dia. Ele foi dirigindo? Ele foi, lógico. Jesus, como esse cara foi dirigindo? Pô, é um herói. Não, é um o cara herói. Quando pensa que vai cara... perder a bola, ele até que salva um avião. Vai até de patinete. Ele vai do que tiver na mão. O cara, sem pensar direito, vai lá, levanta o carro nas costas. Os caras, mas o que é isso? Ah, confundi. Eu tive que vir de carro. Era na hora da dor, cara, não pensei direito. No fim das contas, era apenas uma pedra no canal da urina e tive que passar por procedimento cirúrgico para a retirada da mesma. Então, aquela martelada na pemba que o cara... Pra quebrar até a pedra. Galhar. Isso, pra quebrar a pedra. Igual. Mas pelo menos ele vê onde tá e dá a martelada na certa ou bate em pé? Vamos bater bife. Até sair. Martelinho da Tramontina pra cavareia da praia, bicho. Que é só isso. Mas que fique claro, que se a dor não tivesse chegado perto da rola, eu estaria até hoje andando igual ao Quasimodo. Tocando sino. Exato. Conversando com o status. Exato. Espero que vocês analisem este tópico que citei e adicionem a este manual que ninguém precisa e nem lê ou escuta. Sei lá. Ninguém por quê? Porque tanta gente já ouviu que ele tá muito difícil. Ninguém mais acessa isso. Exato. Um abraço, Churubes, e que vocês continuem sendo essa porcaria que são. Obrigado. Capazes de me fazer ter crises de riso em frente ao velório municipal de minha cidade. Mas é que também... Aí, às vezes, é independente do Churubes. É. O Wesley Zob passou lá em frente ao velório, pichou uma piada do Toledo, né? Uma de papagaio do diferente. Do Costinha, né? Aí, falando de bichinha. É, bichinha. Não, mas aí, porque ele tava na costa de Búzios, né? Redondinha essa piada. Próximo e-mail aqui, Rodrigo Malta. O assunto é torta de frango. Olá, seus dementes. Olá. Excelente episódio esse de cilada. Mas o motivo não são vocês não, e sim a música do Molejão. Óbvio. Ah, é. Claro. Tem uma história muito boa sobre isso e até achei que o Zop ia contar, mas sem problemas, eu conto. Porque o Zop, cara, o cara quer passar por santo. É, escolhe as melhores, escolhe, né, pra contar. Tá, ultimamente anda contando que história de, fui na feira e comprei pastel. Pastel não tinha, só tinha linguiça. Eu saía com uma atendente de uma padaria que fica ou ficava na Avenida Iacanga, muito famosa por suas tortas. Então, sim, não a avenida, mas sim a padaria, de certo. Sim, imagina. Uma avenida toda turba. Não, é a moça que era meio tortinha. Assim. Era Quasimoda. Meio manca. É comum pessoas terem derrame nessa avenida. Depois de um tempo, descobriram que era só pedra no rim. E Zop saía com a barista dessa padaria. Moça dos cafés e afins. Porra, tinha uma barista nessa padaria. Tem, chique, ainda tem, ainda tem. E quando estávamos na rua atendendo, e dava certo de passar lá juntos ou não, íamos, tomávamos um café com torta. É, reforço que era a melhor torta de frango do mundo. Devia ter cocaína na receita. Provavelmente. O que deixava R$1.000 o quilo da torta. Porém, pra nós dois era na faixa, já que éramos os pinto amigos das meninas. Certa vez, fomos em um cliente pra ele fechar contrato. E combinamos de almoçar com eles. Obviamente, pra mostrar que somos fodelões, fomos lá. E daí começa a cilada. A ficante do Zop veio nos atender na mesa e nos ofereceu a famosa torta de frango. Respondemos que sim. E ela nos trouxe uma torta inteira. Mas não respondemos que sim. Respondemos, é claro que sim, mas peitudão. Exato. Pode vir a torta. E ao invés de café, os clientes pediram uns milk shit shakes. Aqueles com 20 cerejas em cima. Mas mano, pior que foi mesmo. Vem cascata o negócio. Vem com a cascata de chocolate. Vem o Beto Carreira em cima batendo chicote. E ele bate o chicote, o milkshake cai no peito do travesti, o cara toma de canudinho. Precisamos voltar lá falando isso. Comemos, rimos, fechamos o contrato e na hora de sair, ela nos trouxe a conta. Supomos que seriam as merdas das bebidas que eles tinham pedido. Mas não, era tudo o que tínhamos consumido. Tudo! Nossa, que injusto, né, cara? Nossa. A gente achou muito injusto na época. Só a torta ficou em 90 contos. Porra! Nunca isso mais. 2003, hein? Nossa, na época que 90 reais você comprava um Passat 88. Fazia a compra do mês, né? Pagou só numa torta. Era 2003, 2004, isso aí. Elas não tiveram amor, só armaram uma cilada. Ah, achou que ia comer de graça de novo. Achei. A vida do Wesley é assim, né, cara? Ele acha que vai comer de graça tudo. Nossa. Isso nem podia ser episódio das vezes que foi burro, né? Não na cilada. É. Acho que o cara ficou com vergonha de falar que foi burro, né? E era boa mesmo a torta de frango? Excelente. Mas valia R$90? Inteira talvez valesse. Não, é. Não, não. É que a gente comia de graça, né, cara? É. Mas valia, valia. Então, só que a gente... era melhor porque era de graça. Não, ver, né? A gente cobrou essas meninas ainda. Falou, viu, vocês cobraram da gente. Né? O milkshake tudo bem, mas o nosso, o café e torta. Ela, gente, aqui é o meu trabalho, viu? Na minha casa, pra ficar dando. Pois é, assim que funciona, né? É louco, você vai no lugar, pede uma coisa, eles cobram. E tem não, que pagar, parece. Viu, mas vocês cobraram da gente, então, até o que vocês estavam marcando. já tá aí. Aqueles 4, 5 dias que vocês. A sua cadeireta aqui de 3 meses. É, pior que era mais ou menos isso mesmo. Caramba, bicho. Ele fala abraço, seus lameruchos dos lameruchos lamechurados. Pô, achei ofensivo. Não, mas põe do slogan. Eu gostei. Último e-mail aqui hoje dele, Nando Nico. O assunto é conquistas e foras. Não é o seu cunhado, não. Não. Ah, tá. Nando Nico é um cara que já mandou 2 e-mails aqui pra gente. Boa tarde, pessoal. Quero que vocês saibam que o Chorume mudou minha vida. Pô, espero que pra melhor. Não, mas sempre é pra melhor. Assim, achei que vocês eram só zoeira. Não. Porra. Palhaçada. Não. Mas não. Pode me chamar de visionário. Vocês acabam dando um tapa na cara do moralismo e conservadorismo hipócrita. E o melhor de tudo, sem pudor e sem poupar quem quer que seja. Pô, Chorume. Eu falei que era assim, cara. Daqui pra frente me chamo de implacável. Me senti implacável com isso, cara. E sem rótulo. Mas é isso, cara. Você acha que é só palhaçada? Você acha que a gente fala só de cu, rolo e pinto aqui? Não, cara. A gente fala tem de muita pinto, filosofia, rolo, cara. Cu também. Travesti. Sorvete. E a gente vende camiseta aqui também. iTunes. Tem bola. E tem pinto, cu e rola de vez em quando. Cu de camelo. Só não faz jabá, né? Exato. Mas ele fala, ouvi o episódio de Conquistas e Foras e lembrei que quando eu tinha uns 15 anos, comecei a namorar uma menina do meu bairro. Ela não era bem falada, pois tinha saído com mais uns 2 caras antes de mim. Nossa! Que piranha! Que é essa vagabunda? Que vida louca! Nossa, essa daí é saidona, né? Pirigaita! Lambisgoia! Nossa. Sei que hoje isso é normal, ele fala. Já se defendendo aí das suas acusações. Hoje é normal. Mas naquela época e na minha família, ela era o tipo de mulher que não era pra casar. Gente, e de tanto... porra, bicho! E de tanto minha família me encher a cabeça, acabei separando dela por causa desses boatos. Depois, aos 16 ou 17 anos, conheci minha atual mulher, religiosa e prendada, que faz prendas pra festa junina. Sim. Que todos diziam pra mim, essa sim, Nando, é pra casar. Casamos, hoje somos muito felizes, temos 2 filhos maravilhosos, como já havia dito antes. Mas a minha dúvida é a seguinte, como saber se uma mulher é pra casar? Caramba! Qual o procedimento? O que devemos fazer pra descobrir? Por favor, quero ouvir a opinião de vocês, em ordem de idade do mais velho pro mais novo, assim vamos vendo as diferenças das respostas. Então, infelizmente, acho que nesse quesito mais velho sou eu. Eu sou o único casado aqui, né? E isso faz você mais velho. Nesse quesito, sim, tá. Né, cara? Eu sou casado e tenho uma filha, isso daí me dá mais 20 anos. Então, né? É mais velho. Então é um D20. Exato. Vocês aí, como casal, aí... Eu tenho que definir o que é uma mulher pra casar também. Eu gostaria. Aproveita e já... Procura uma mulher pra casar. Aproveita e já faz seu marketing. Ah, meu, basta ela não tá muito louca nos lugares que você vai junto com ela, que tá ótimo já. Hoje em dia já é difícil. Você acha que uma pessoa que não fica louca, não dá vexame... Já é maravilhoso. Já tá bom. Já tá ótimo. Então... Agora o Zord, ele tem que responder. Bianca, fala. Tem que falar Zord, Bianca. Zord, a resposta é Bianca a sua. E eu chamo isso de hora de brilhar, Zord. Faz seu show. Esse é o seu momento. É a mulher que é pra casar, no caso. A mulher que é pra casar. Ah, a mulher que é pra casar. Olha pra mim e pode falar. Bianca. É, tipo a Bianca. A mulher que você olha nos olhos dela e você não tem dúvidas, né? Esse cara é bom! Esse cara é bom! Realmente foi lindo. Quando bonito, bonito, bonito. Bonito. O cara é bom, o cara é bom. Bonito. Você vê o olhar de esperança dele, um olhar de jovem, né, cara? O olhar que brilha aí. Quem nunca foi casado. O olhar de quem escolheu viver. O olhar de quem nunca trocou uma fralda. Gabriel Asbar, por favor, oi. Qual é a mulher que é pra casar? Acho que uma mulher pra casar é aquela que aceita, né? Essa eu ia falar que era a minha técnica. Se perguntar se ela quer casar ou não. A que fala sim é pra casar. Geralmente a que fala sim, ela quer. É pra casar. Né? Vou falar na linguagem dos negros aqui. Mulher pra casar é aquela que fecha contigo. E você, Wesley Zop? Não, eu ia falar como isso que o Gabriel falou. Como você escolhe uma futura... Pra você, tem que casar. Você pergunta, cara. Você quer pergunta. Casar? Quer casar? Ela fala, sim, essa é pra casar. Se ela fala, não, não é pra casar. Aí você aceita. É, cara, eu tô perguntando, pô. Talvez eu tô querendo, então. Na sua idade, você já tá desesperado também, né? Você não pode Olha, ele me perguntou semana passada. E ele falou, não, então o Gabriel não é pra casar. Muito bem, muito. Mas você não respondeu. Uma técnica prática. Olha pra essa mulher, pense. Eu aguentaria ver ela cagando todos os dias da minha vida? É uma coisa prática, cara. Não, não durante todo o tempo. Não, né? Mas pelo menos uma vez por dia. Uma vez por dia, enquanto eu estiver escovando o dente, eu aguentaria que ela estivesse cagando do meu lado ali. Que é muito fácil você ser o Rodrigo Faro, cara. E no programa do Fábio Porchat, dá dicas sobre casamento. E quando perguntam pra ele, eles falam, cada um tem o seu banheiro pra não invadir a privacidade do outro. Isso não é amor. Isso não é amor, cara. Isso era não. Amor tem invasão de privacidade, amor não existe. Eu preciso dos meus momentos. Que porra, que se foda os seus momentos. Você nunca mais vai ter isso na sua vida, cara. Nossos momentos. Exato. Então você tem que pensar o seguinte, eu aguentaria escovar o dente quando essa pessoa caga todos os dias? Olhando pra... Porque você olhar uma pessoa cagando, cara... No olho, no olho. No olho, no olho. Não fazer aquela fazer um gancho. Fazer um gancho que você faz pra não, pro cachorro não cagar. Exato. Você tem que olhar e pensar nisso, cara. Você fala, fez isso. Porque é fácil você amar quando a pessoa tá super produzida, cara, na noite, na vida, cara. Mas você pensa, ela com bafo. Isso pro homem também, pra mulher. Claro, claro. Com bafo. Pessoa, né? Sem depilação. Cagando. Eu amo ou não amo? É aí que tá. Mas Ganso, tem uma questão. Mesmo que você fale assim, essa mulher, no caso você que é hétero, você fala, essa mulher aqui eu aguentaria ver ela cagando todo dia enquanto eu escovo o dente. Mas não adianta nada se ela falar não. Não. Na hora que você pedir em casamento. Mas né? Aí você manda e-mail pro Chorume pra convencer as pessoas. Adianta. Caralho. Já falei pra você, cara, que esses dias quase ganhei um carro, foi por uma coisinha ali. Ué, o que aconteceu? Cheguei na loja, falei, me dá esse carro, o cara falou, não. Ele podia falar sim, 50%. Tudo na vida é 50%. Se ele fala assim, bicho. Se ele fala assim, você ganha um carro. Exato. Gênio, gênio. E outra também. Só pra encerrar esse assunto, você tem que saber se você é uma pessoa pra casar. Também tem isso. Porque tem pessoas que são da vida, tem pessoas que não querem estabelecer uma família, não querem ter filhos. Não querem casar. É igual o Zop, né? Que estabeleceu várias famílias e não assumiu nenhuma. Você não precisa se enquadrar num molde social de que pra você ser feliz, você vai ter que casar, ter filhos. Não, porra. Você pode ser feliz do jeito que você quiser. Igual o Anderson Negão. Ah, você acha que esse cara é feliz? Essa cara de bosta dele. Você acha que esse cara é um cara feliz? Mas essa cara é por causa do derrame que ele tem. Não, mas ele vê que ele não mexe um lado aqui. E aí? Isso aqui é cara de bosta. É o do derrame? É derrame, cara. Você acha legal? Você acha engraçado? Por isso que ele... Pouco, eu achei. Por isso que ele fala pouco nos episódios. Na verdade, ele tenta falar bastante. Mas não consegue. Essa boca não fala. Ele dá tanta força pra gritar o fala negrado que ele passa o episódio inteiro cansado. Aí ele só se recupera pra falar tchau. Então, concluindo, você acha que todo mundo é pra casar e todo mundo não é pra casar, depende de quem pergunta, é isso? Depende da sua capacidade de ver a pessoa cagando. Pra você é essa a base. Esse é o básico. E né, de cara? Cagar na frente da outra pessoa. Exato. Também. Não, claro, e você também cagar. Você também tem que estar disposto. O Anderson Negão não tá aí. O Anderson Negão, ele não caga na frente de ninguém, nem na casa dos outros. Assim. Não, se ele souber que tem alguma pessoa nos 10 quilômetros de raio, ele já não caga. Se ele chegar no banheiro e tiver um espelho de frente pra ele, já trava. Ele mesmo, de reflexo, ele puxa o gancho na mão ali. Muito bem, essa foi a nossa leitura de meus comentários e recadinhos. Uma leitura rápida, sucinta e deliciosa. Igual o quê? Igual os casamentos de Wesley Zop. Muito bem, Gabriel Asbar, tendo consciência disso, de tudo que foi falado aqui, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é histórias de casal. Histórias de casal. Aquele momento que a gente vai abrir o íntimo da nossa vida compartilhada, que já foi compartilhada, e contar para o nosso ouvinte aí histórias da vida a dois. Histórias que nem sempre são o mundo cor-de-rosa que aparece no Diário de Princesa da Disney, cara. Nem sempre. Às vezes são histórias que envolvem o quê, Wesley Zop? Envolve dragões, envolve unicórnios. Comparado à última pessoa que você pegou, é verdade. Nem falou de canhão. Nem falou de canhão com uma baita de uma bala, hein? Mas tá. Que pavio. E quente, hein? Pegava fogo. Anderson Negão, histórias que envolvem o quê? Sexo. Porra. Nossa, fiquei excitado. Hoje ele tá soltinho, hein? Nossa. Caramba. Não é arroz parbolizado, mas tá soltinho. É. Histórias que envolvem o que, Zord? Envolvem fogo. Fezes. Fogo e fezes. Eu acho que eu vou querer ouvir as do Anderson. As dele é só sexo. Mas pensa, fogo e fezes. Hã? Fogo e fezes é a minha. Dá uma música do Paulo Ricardo. Fogo e fezes. O nome de uma novela isso aí. Não, com Antônio Fagundes na era medieval. Cagando. A história do queimando, cagando e com hemorroida. Fogo e fezes. Numa cena só, né? Não, mas a novela inteira é ele cagando e a mulher decidindo se casa com ele ou não. Ai, fogo e fez. Esqueça esse tema, vamos falar de fogo e fez. O tema de hoje é fogo e fez. Beto Jamaica! Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada. Confesso que eu acreditei em meias verdades. Você nunca me disse te amo, mas também fazia tantos planos que você nunca vai saber, nunca vai saber. Quando você É a primeira história de Wesley Zobb. Não sei se é tão ardente assim, mas... É tradicional. Mas ardente que pimenta biquinho. É. Achei que bem ia, mais. Achei, né, que você ia contar aquela doença venérea que você pegou. Pegava fogo pra mijar? Aquela lá, por isso que eu falei de história ardente. então é ardente. Bom, eu vou contar de uma parte... Que é uma parte constrangedora da história de casal. Ah, tá. Pensei que era do seu corpo. Não. Tá, envolve. Né? É, ele inteiro. É constrangedor. Mas isso eu já tô acostumado. Da careca ao dedão no pé. É constrangedor pra humanidade. Mas pra mim não é. Livros de biologia, os caras... Tem aqui o Homo sapiens e Wesley Zobb. Mas já fala chateado. Wesley Zobb. Já falam próxima página. Não foi extinto, não. Ainda não foi extinto. Mas tem prêmio pela cabeça. É meio constrangedor. Vamos falar de sexo anal, criança. Não, é a parte constrangedora é o quê? A hora que você vai conhecer os pais da sua eleita, ou do seu eleito, ou do seu, sei lá. Pinto amigo. Do seu pinto amigo, do qualquer coisa. É uma parte constrangedora. Na verdade é que eu não gosto de conhecer quase ninguém. Exato. Na minha vida. Né? Agora imagina os pais da sua namorada. Eu acho que essa é a parte mais... É a parte mais chata. Chata de qualquer relacionamento, cara. Porque você não só se relaciona com a pessoa, você se relaciona com a família da pessoa. Sim. E você tem que conhecer uma hora, você tem que mostrar que você é uma boa pessoa. Namoro do namoro. É, o namoro do namoro. Você tem que fazer aquela propaganda enganosa, entendeu? Foda. É. No caso do Zop tem mesmo. É. Tem que fazer, pessoal. Vou chegar lá vai falando. De terno. De terno e bermuda pra falar que é jovem. Terno e guitarrista do AC/DC. Né? Não quero músico nessa casa. Não. Quem dera. A preguiça de um relacionamento pra mim tá nisso, cara. Nossa, dá até dor de cabeça. Dá até urticária pensar. Se um dia a Ju... acordar do coma e largar de mim, cara. E ela pensa, nossa, vou ter que conhecer uma outra pessoa, falar com a família outra dessa família, pessoa. Assassinar outra família. É. Já é pensou... bom já pegar no orfanato. Né? Exato, não tem família asilo. Pra conhecer. Né? No asilo é melhor, né? Já tá abandonado. É, mais fácil. Não, então, eu vou contar das vezes que eu conheci não, mas que eu entrei como oficial namorado na casa da minha ex. Né, porque minha... atualmente você não tá num não tô namorando. Você está solteiro, Wesley Zobb? Tô solteiro. Recado aí pros ouvintes. Que novidade. Você ouvinte. Não é tanta novidade, mas... Então, né? Você namorou por quanto tempo? A última por 8 anos. Por 8 anos e foi largado. E fui chutado. Nossa. Nem foi no altar. Você perdeu um tempão da sua vida, hein? Mas não chama de perder tempo, não, cara. Não, porque você começou a namorar ela, você tava no auge. Tava musculoso. O pior é que tinha 26 anos. Tava aqui, ó, no pico da... Exato, você tava... Só ladeira abaixo. Você tava no pico da parada. Exato, cara. E hoje, porra... Agora tá detonado. Depois de 8 anos, ela percebeu que você tava um caminhãozão de usina, né? Novo, mas zoado, que os caras pegam pra dar racha no meio da pedreira, né? Que não lava bate, faz 3 bate anos. Bate à frente, zoa a suspensão. Aquele fenemê zoado, né? Verde. Tá, tá na hora de largar, né? Porque ela pensou assim, eu tô com 22 ainda. Porra, não. Depois de 8 anos, agora eu tô com 22. Não, peraí, gente. Não. Polícia Federal, o Kansas tá mentindo, pelo amor de Deus. Ela tem 23. Não, ela tem a idade do Gabriel. Ah, tá. Deus tá, vamos, que me livre. Vamos supor que sim. E daí foi você ladeira abaixo. Não. Quando você chegou no fim da ladeira, falou, ah, tá na hora de largar. Né? Você ela abandona o caminhão que já não tem mais freio, exato, não tem mais manutenção, é na ladeira que você abandona ele. Oh, né? Cara, quando a polícia prende seu carro e tá com multa, tudo zoado, documento atrasado. 20 mil de documento atrasado. Carro não vale isso. O carro vale R$500. Você larga no pátio. Você não busca no pátio. Não, então tá. Exato, é isso que aconteceu. Do que a gente tava tá falando mesmo? Mas eu vou contar de quando eu conheci, quando eu tava no auge ainda. Ah, tá. Quando, primeira vez que eu cheguei na casa dela namorando ela, porque eu também já era amigo ali do pessoal e tal, mas não era namorada, né? Dos vizinhos, varria calçada. Vizinho. É, era dos vizinhos. Você tinha também aquele sugador de folhas pra ajudar na vizinhança? Sugador? Não, soprador. É, vai, aspirador. Não, aspirador de pó, né? Não, de folhas. Tá, não tinha. É, só pra saber, era uma curiosidade. Isso aqui é emprestado. Só pra contar que ele não tem. Então, o primeiro dia que eu cheguei lá como namorada, ela falou assim, eu parava na calçada, deixava ela na calçada, né? Eu entrar na vazava casa dela. Vazava correndo de moto. Sim. Desce movimento, filha da puta. Desce movimento. Ainda que morava num bairro perigoso, não quero parar minha moto aqui, não. Tá. Passava 80 por hora, os caras já roubavam a roda de trás da moto. Então você não tinha que passar no velório. Rampar a lombada, tinha que rampar a lombada. E desce na rampada, ela desce no paraquedas. É, caía, né? Largava ela no cavalo de pau ali. Mas tá, você deixava na calçada. Deixava dela, falou um dia, entra aí, né? Eu falei, não vou entrar, tá de noite. Já tava, sei lá, meia-noite, né? Eu falei, não vou entrar, né? Não, mas pra você conhecer os pais meia-noite, não, é um horário bom. É tarde, cara. É. Se apareceu um desgraçado querendo me conhecer meia-noite, cara. Então, namorada da Lupita. Pra vocês chega. Do futuro aí. Tô sabendo, cara. Você que tá ouvindo em 2040? Exato. Você que tem um ano a idade da minha filha e tá ouvindo. Mas agora deve ter 18 aí em 2040. Aparece aqui depois da minha filha vai pegar novinhos. Mas tá, continue. Então, daí ela falou, entra aqui no quintal. Eu falei, não vou entrar outro dia. A gente combina, eu conheço eles. Entra aí, daí eu entrei. Com a moto, claro, né? Quando eu deixar minha moto na rua, no bairro de Corintiano. Daí ela falou, entra aqui na sala. Eu falei, não, hoje não. Outro dia a gente conhece. Mas entra aqui na sala era... Entra nela na sala? Que não, é. Talvez eu tenha entendido errado. Mas... Era isso? Não era. Pra entrar só no cômodo. Aí você já foi entrando. Já fui pelado, né? Não, daí... aqui é liberal? Assim, não, entrei na sala, sentei no sofá, né? E dela, não, vem aqui. Eu falei, mas não vou entrar no mas quarto. Vem aqui onde? No quarto do pai dela. Ah, no quarto do pai dela. Dos pais dela, né? Daí eu falei, não vou aí no quarto dos pais dela, né? Daí eles lá dentro. E eles ouvindo. Não, ele ouvindo, né? Ele, chega aí, o pai aquela dela. Aquela puta marofa. Marofa de sexo. Aquela marofa de sexo de velho, né? Aquele cheiro de talco, né? Pelo quarto inteiro. Não, daí ela entra no quarto dos pais dela e chama eu lá dentro. Eu falei, não vou entrar aí, não. Entra aí deles, pra não ficar chato o ambiente, que já tava, né? Entra aí, ué. Eu falei, tá, entrei, cumprimentei os dois deitados na cama ali. Ela vai e deita do lado da mãe dela. E só tinha um espaço pra eu... Mas sim, os dois estavam ali na moralzinha? Não, tava de pijama, né? Ele, o cara tava só de cirola, né? O pai dela, mas tá. Penezinho duro ou não? Não cheguei a palpar. Aí chupou. Mas não apalpei. Tá. Daí ele falou, não, senta aqui. Daí eu sentei na pontinha da cama ali. Daí a gente começou a assistir o filme, tava passando, deitei do lado deles ali. Então ficou deitado eu, o meu sogro, a sogra e a minha ex. Assim, na cama do sogro. Foi assim que eu conheci eles como sogros. Como sogros. Ué, senta aí, deita aí. Não, mas eu fiquei doente. Eu cheguei a... Baixa a calça, eu... baixa a calça. E fiquei abraçado com o sogro ainda, um cara. Dia pra cima, ué. E não, o pior é... cócoras, de cócoras. O pior é que eles foram falando de um jeito tão persuasivo que era capaz de eu fazer mesmo. Ué, você conhece a posição que Napoleão perdeu aqui? Que Roberto Carlos perdeu a Copa? Conhece? Eu acho que é um bom jeito de conhecer a família. Esse foi o jeito que eu conheci. Quebrar o gelo, já. É. Chegou em casa, já, né? Colocou a mão no ombro. Foi mesmo. Sabe aquele sogro que fala, o que você fizer com a minha filha, eu vou fazer com você? Ele já mostrou no primeiro dia. Era tipo, o que eu fizer com você, você tem o direito de fazer com a minha filha. Exato. Acho que ele entendeu o ditado direito. Quem faz um cirola com a minha filha, você pode. Pô, muito bem. Foi assim que vocês conheceram também, os respectivos sogros de vocês, não? Ainda mas bem que não. Mas jeito de se conhecer, não sabe? Então não foi o único. Então achei que era a regra, né? Cheguei a tal etiqueta. Anderson Negão, você é um cara namorador, namoradeiro? Você... Solteiro você também. Você tá solteiro agora? Tô. Você tá solteiro? Tô. Faz pouco tempo. Mas... 2 meses já. Faz quanto tempo? Faz... Deixa eu fazer uma conta rapidinha aqui. Nas minhas contas... Por volta de 28 anos. Anderson Negão. Por aí. Você nunca namorou? Eu não. Mas parece que quando você tava na faculdade... Anderson Negão, parece que... Você queria muito namorar alguém, parece. Quando você tava na faculdade, você não ia direto na casa de uma menina que estava no ensino médio? Eu não sei de onde vocês tiraram. Ela era repetente, ela já era maior de idade. Só pra ajudar a fazer trabalho. Não, mas Ele que entrou na... 32 anos. Ele que entrou na faculdade precocemente. Também. É. Ele era atrasado, ele era adiantado. Lembrando que a ex do Wesley tem 23 anos. Deixa aí. Não teve isso? Foi na minha cabeça só? Ou não? Claro, claro, claro. Então, você é um solteiro aí, hoje você só veio pra comentar, mas sabemos que você é um cara galanteador. Demais, demais. Sabemos que esse seu pipizinho não para quieto. Não, porque eu não quero. Pra uma pessoa ter chance de conhecer o recheio desse bombom. É. Dessa bomba de chocolate. Eu Ele tá falando do seu pênis rolo, é isso. Eu garanto que é preto por dentro. A questão é, você deve ter uma triagem. Claro, claro, claro. Você, que tipo de garotos você procura isso? Pra nossos ouvintes saberem. Não, primeiro tem que ter dois olhos. Eu não gosto de mina com a olha. Viva, tem que estar viva. Aqui. Viva ou morta, que ainda esteja quente. Tá? Gorda, gosta de gorda ou não? Vamos falar gorda. A verdade, gorda. Muito gorda? Não, duas de você. Duas de você. Duas de você. Eu não aguento, acho que eu não aguento. Não, opa, não estamos falando de aguentar, cara. Não é aguentar. É gosta ou não gosta? Encara ou não encara? Ah, duas vezes de mim, não dá pra encarar. Uma e meia. Uma e meia? Uma de mim, vai, uma. É você. Você é. Quer você de peruca. Pode Deus ser, que pode me livre, ser. Hein? Ou ele de piroca. Tá, então, gordinha. O Anderson Negão nem é tão gordo assim. É. É. Tá. Uma de mim, uma de mim, de peruca e talvez com barba. Que aparece na sua casa de madrugada. Não. Gorda você aceita. Chata, você aceita chata? Chata, não. Não chata, gosto. Não chata, é chata. Mas não dá, muito né? Chata, pouquinho. Pouquinho, ah, não vai ficar me enchendo saco. Chato. O que você chama de chata aí? Dê um exemplo de mulher chata. Não, não. Que você não teria uma história de casal com ela. Pode ser 2D, mas também pode ser tipo um 2.5D ali. Não é tão chato. É. Eu vou dar um exemplo, tipo Free Talk, que fala coisas a esmo. Free Talk você não curte. Você não, é, mas que, você não fala que nada. Coisa, que fala você coisa quer, a esmo. Se você juntar com uma pessoa que não fala nada, que tipo de relacionamento vai ser esse, cara? Achou? Não, relacionamento perfeito. Depende do mundo. Duradouro. Mas vai depender do assunto, né? Cara? Ah, sim. É. LOL. Não, Fifinha. Se falar fifinha. De videogame. LOL. Ai, qual a sua não, nova é. Skin no LOL? Aí nós fala o dia inteiro, os dois. E tudo bem. Muta o microfone desse cara. Esse cara é muito viado. Apaga a faixa dele depois. Vamos lá, Bianca. E você? Você é uma pessoa aí casalzeira. Você buscou aí o coração do menino Zord. Cunhas e dentes. Exato. E e-mails. E-mails. Mas para é que ela usou as unhas e os dentes para escrever é. O espaço era na dentada. Né? De você raiva. Deixou os espaços meio estranhos? É, porque isso. Mas e aí, o que você trouxe pra gente, Bianca? Então, a primeira história não é com o Zord, mas foi liberado. Mas foi liberado, eles conhecem a história e tá tudo bem. Não vai ser esse o episódio da separação. Você tem uma maleta aqui de 5 mil reais, quer usar ela e passar outra história. Mas é que esse cara era gordo e chato. Ah, sim. Então, e era dois do Anderson. Um e meio. Ai... Então, não, mas esse foi um cara, assim, não é história de casal, porque eu não namorei muito tempo com ele, foi opa, só... não namorou muito tempo ou não namorou? Não, foram nem um mês direito, assim. Mas não namorou. Namorado. Não, mas é porque é o seguinte... Chegou, quando... apresentou, esse aqui é meu namorado, não, foi não, lá. Então não. Mas é que ele fez chegou um... pros amigos e falou, ó, tô namorando esse cara. Mais ou atualizou menos. O Facebook. Mas é que ele fez um mega evento, assim, quando ele foi me pedir namoro, eu fiquei sem graça de falar não. Ah, que opa, de verdade, não, de verdade. Peraí. Isso a gente não tava sabendo. Não que tava mega sabendo, evento. Né? Eu não falei, né? Que mega evento é esse? Foi ele que fechou o parque do Gugu. Pôs fogo e fez. Não, é porque ele conheceu uma amiga minha que morava na frente da faculdade, né? E aí ele combinou com ela de ir lá enquanto eu tava em aula. E aí ele fez meio que um caçar o tesouro, sabe? Eu tive que ficar procurando um monte de bobozeira no quarto da menina e achando umas figuras nada e a ver. Você foi e atrás tal. Disso, Bianca? Ah, cara, eu fui, tinha umas flores lá. Quantos anos você tinha, Bianca? Eu tinha 18 anos. Você era bem tonto, hein, Bianca? Fala a verdade. Mas é que fala a verdade, o cara se esforçou. A primeira coisa... Ah, vai, bom... Aí eu ia falar... Primeiro, quando o cara falasse, caça, vá pra puta que te pare, irmão. Caça outra pessoa. Pior que eu fiz isso com o Zord depois. Caça a gabiroba. Eu fiz ele procurar. Por isso que o Zord não aceitou. Desculpa, Zord, da gente te influenciar. Oh, olha, só plagiou. Usou a mesma estratégia. Plagiou. E eu achei que ia ser um negócio não, novo. Mas o pior não era ter plagiado. O pior era ter plagiado, mas tem a merda, cara. Não, mas é que o dele foi meio tosco, porque tinha uns memes impressos, sabe? Tipo, uns negócios muito nada a ver. E o seu já foi um emoji. Uma coisa mais moderna, né? Era um gif. Então, o cara fez uma caça ao tesouro, você revirou o quarto da menina, mexeu nas calcinhas. Basicamente. Achou os vibradores. Aquelas calcinhas freadas. Achou o vibrador, ela ficou constrangida. Vibrador pingando, vibrador pingando ali. Quente ainda. Mais quente que a bateria esquentava demais aquele modelo. Tudo bem, tava desligado, mas tá. A questão é, e daí... Aí eu não tive como falar não, achei sacanagem. Já, porque a pessoa tá lá cheia de esperança e tal, você vai falar não. Sacanagem. Aí você fala não no outro dia. Ah, é. Você fala assim, na hora ali, né? Fica chato. Não, foi o caso. Foi depois de um mês que você falou não. É, mais ou menos. Teve aliança e tudo? Não, não. Só mudar o status do Face. É, basicamente. Não, mas enfim, eu tava com esse cara aí e aí teve um dia que era em junho e tem festa junina, muitas festas juninas aqui em São José. Tem uma em específico que ela fica muito, muito, muito lotada. Então, assim, uma hora que você entrou, você tem que aproveitar ao máximo cada segundo. Porque e se é você boa sair, essa você não... festa? É boa. A comida é da hora. A melhor do Brasil, a melhor do mundo. Do mundo? Ô, louco. Anota aí. Será que tem hoje ou não? Em outros países, né? Mas ok. Nós estamos em junho. Hoje não, porque é agosto. Não sei. Ah, é junho. Não sei quanto tempo dura esse mês de junho deles. É verdade. Mas e aí? E aí eu tava lá e foi eu e uma amiga só. Ele não tinha ido porque ele ia jogar futebol com os amigos dele. Tava fazendo caça ao tesouro. Ainda tava procurando. Pra ir numa festa junina, né? Porque tudo na base do cara era caça aos tesouros. Bom, o que seria do mundo só tivesse coletor. Exato. Aí eu tava lá nessa festa com a minha amiga e tal, e eu combinei de encontrar com ele depois que ele saísse do futebol e ia lá na casa dele pra gente assistir um filme. E aí eu tava lá com a minha amiga e tal, e ele me ligou. Aí eu falei, e aí, já saiu do futebol? Ele, não, aconteceu uma parada muito louca. Eu não posso falar agora, mas eu vou demorar um pouco. E desligou. Caramba, pô. Aí ele falou... Olheiros do Barcelona. De 3 gols de placa. Foi contra, mas eles não sabem o que eu era. Na hora ali, filho, sobrou pra mim, tirei a camisa e fiz o gol. Oséias, escola Oséias. Não, o Barcelona me vendeu pro PSG, pô. É foda, caro pra caramba, cara. Aí eu fiquei meio preocupada, porque geralmente ele ia de bicicleta pro futebol. E eu comecei a achar que ele podia se machucado, apesar de que não seria muito louco, né? Ele ligou falando que era uma coisa muito louca, não sei o que lá. Mas ele bateu a cabeça, o cara já tá... Eu não sei, eu comecei a pensar várias coisas. Ou né? Desmontou a bicicleta e pintou de prateado. Que louco! Que louco! De volta. Mas falou, ó, não tem como eu falar agora, porque tá tentando montar a roda. Exato. Aí eu, beleza, né? Fiquei lá na festinha e tal, aí depois de um tempo ele ligou de novo. Ele, não, não, porque é muito louco, mas eu preciso que você veja. Minha irmã, ela acabou de ver e ela vomitou. Caramba, é muito emocional. Aí é sensacional. Então. Aí eu falei, cara, o que esse moleque fez, né? E como ele era meio, né... Pancada? É, ele é meio tcherantão. Não era que ele era pancado diferentão. Esse cara aí usava uma máscara preta com um M na testa, cara. Era o Mr. M, cara. Nada pra ele era caso normal. Tesouro, mistério. O cara é tudo mistérios, cara. O cara Pode ser. E aí ele me ligou falando que a irmã dele vomitou e tal. Não, mas eu preciso que você veja, não sei o que lá. Peraí que eu já te ligo de novo. Desligou. Aí eu fiquei, caramba, não é possível, meu. Eu vou ter que ir lá. Aí ele ligou de novo. Eu falei, não, beleza, eu tô indo aí. Eu vou ir aí. Aí, quando eu cheguei na frente da casa dele, ele tava esperando. Ah, você foi, saiu eu da fui festa. Eu saí da festa e tal, deixei minha amiga. É que o cara indo pra França também. É, tem que ver. Antes da transação ser concluída. Exato. Aí eu fui até a casa dele, aí eu já pronta pra sair do carro, né? Ele, não, não, não, fica aí, fica aí, fica aí. E entrou no passageiro. E falou, eu vou te guiando, vou te falando pra onde você vira. Eu vou te dar o mapa. Vai fugindo dos paparazzi. Esse cara matou um índio, né? Tem um corpo no porta-malas. Se você souber quem é pior pra você, Cid Moreira. Minha irmã viu o vomitou porque ela adorava se divorciar. Exato. E porque não ficou muito bonita a cara dele, mas... Aí ele entrou e começou a falar, tipo, vira esquerda, vira direita, eu fui indo dirigindo, e ele começou dando a introdução da história, né? Ele virou pra mim e falou assim, oh, o que aconteceu foi o seguinte, eu tava lá jogando futebol, e aí me deu uma puta dor de barriga na hora, eu não tava aguentando nervosismo mais. Nervosismo ali? É, vários olheiros, né? Você fica meio nervoso mesmo. Exato. É igual o Anderson aqui no Churume, toda vez a gente avaliando ele se ele vai ser integrante. Tudo é teste. Não é fácil. É julgado o tempo todo. Ele fica com dor de barriga, mas não caga fora de casa, então. Não é, esse é um problema real agora. Aí ele chegou falando que tava com uma dor de barriga, não sei o que lá, mas que ele continuou jogando futebol. Quando saiu, ele foi pro banheiro. Que mostrou a perseverança. É, ele saiu e aí viraram pra ele e falaram assim, olha, vai ter mais uma partida e essa vai ser de graça. Pô. E futebolzinho de graça você não nega, palavras dele. Caramba. Ainda mais se é o Society, um campo é legal. É, aquele, aquele que vale a pena. Cara, melhor que sexo com a feiticeira. É o futebol de graça no Society. Não, mas feiticeira no auge, pô. Eu não sabia disso. Melhor que sexo com a tiazinha, cara, futebolzinho de graça, hein, cara. Aí ele falou que foi no banheiro, tirou só o grosso, né, porque segundo ele, banheiro de futebol é muito sujo, não dá pra aliviar tudo, então ele tirou o grosso e voltou a jogar. Intestino grosso. Porque... Abriu a barriga, tirou. Não tem problema aí. Aí ele falou que tirou o grosso e continuou jogando, só que quando ele tava voltando pra casa dele do futebol, tava indo a pé, deu uma puta dor de barriga desgraçada que ele foi e cagou no meio da rua. E me levou pra ver. Ele levou a mãe. Ele levou pra ver o cocô? Ele levou a mãe, ele levou a irmã vomitou e ele me ligou e me levou até lá pra ver o cocô dele. Ele fez uma noivinha, pelo menos. Ele fez um anjinho, igual a neve. Ele chegou pra Bianca e falou, você está prestes a entrar na maior caça ao tesouro da E via a mão naquela bota e tira o que eu coloquei lá. Vê o que tem lá no meio. Daí ela acaba achando que vai ser a aliança. Na hora que ela encontra um milho. É durinho. É diamante, diamante. Não, milho. É porque ela tá vendada procurando. Foi isso. Então ele o cara fez você cocô. Dar uma puta volta pra ver o cocô. Cara, era do outro lado da cidade. Era muito longe. E eu tava numa festinha mó legal. Andou 12 quilômetros pra ver o cocô do cara. E era um belo cocô. Eu não vi. Não, ah, você não chegou a ver? Você não chegou a ver o cocô? Quando ele falou, ali é meu cocô. Não, ele falou assim, ali é meu cocô. Não, ele falou assim, ele falou, não, ali, ele... ali é a obra da minha vida. Ele olhou pra mim e falou, terminou a história falando, e aí eu caguei aqui, vem cá ver. E abriu a porta e saiu. Aí eu fiquei parada assim com a mão no volante, raciocinando ainda o que estava acontecendo. Eu saí de uma festa pra vir. Digerindo, né? Enquanto ele tava te mostrando, você deu uma olhada no banco. Como que tava ali, né? Porque o cara não limpou o cu, né? Não, não, não deu pra limpar. E aí ele me levou pra lá pra ver o cocô dele. E eu você não viu? E daí com não isso viu. Você largou? Não, lógico! Não, nossa, ainda bem que ele largou não, de você. Não, não, então esse tenho. Cara não pra casar. Quer dizer, nós estávamos prontos pra casar. Não, é isso aí, pra casar. Não, eu não tenho problema com cocô. O problema não é cocô. O problema é me tirar da festa caça, do outro tesouro lado. Tesouro ou cocô? Tesouro ou cocô pra quê? Eu não queria, cara. Eu não queria. Você tem que saber não, lidar com o cocô. Esse cara é insano. É mesmo. Insano, porra. Não, é insano. Ele poderia contar, descrever. É, ele poderia não precisa me mostrar. Fiz um belo cavalete. O cara voltou ali. Fiz um ar. Se eu escrevi Bianca, namorada. Fiz uma bela bengala, né? Mas eu tenho uma história rapidinha, essa, prometo pra me emendar aqui, que também é de cocô. Entra no tema de cocô. De novo esse cocô desgraçado? E fezes. Não, esse não, não. Ah. É como se lidar bem A com uma situação. Cocô e fezes, não, é fogo e fezes. Fogo e fezes. Ah. Fogo e fezes. Que é um exemplo de como se lidar bem com uma situação de cocô. Ah, que foi do nosso querido amigo Zord. Do Zord? Oi, do Zord. Um exemplo. Agora eu vou ensinar como é que se faz. Como se lidam com fezes. Aí teve um dia que eu estava em casa e acho que era Dia dos Pais. Era algum evento que ele tinha era Páscoa. Era Páscoa, sei lá. E ele foi ver o pai dele e eu fiquei em casa e esperando ele voltar. E aí, de repente, ele liga assim pra mim e fala, tira o carro da garagem! Tira o carro da garagem agora! Bravo, bravo! Bravo! Como se tivesse um crime atrasado com o carro na garagem. É um código pra fazer Tira o carro da garagem, é um código pra chuva. É um belo código. Assistiu o Wesley e falou, tira o carro da garagem. Mas era uma Kombi. Era uma bela de uma Tupi. Era aquela que você coloca a família inteira no carro e atravessa a cidade pra levar o pessoal pra ver. Você é demente, Gabriel? Uma Kombi 98, hein? Vamos lembrar isso aí, por favor. Bege, uma Kombi 21 janelas, porra. Ah, top. Aí ele falou pra mim, tira o carro da garagem e deixa a porta aberta. Realmente era, era um código pra chuva. Era isso mesmo. Eu duvidei, mas só pode ser. Não tem como ser. E daí você seguiu as instruções. O MacGyver me ligando pedindo um monte de coisa, eu fiz tudo, né? Vai saber outro o cara que vai gincana. Aí ele vai levar pra ver o cocô. E eu olhei pela janela, o Zord estacionou o carro. Abriu a porta, entregou o foguete, não me deu nem oi. Ele só aqui, entrou. Aqui nessa casa. Não, era uma outra casa que eu tava, uma casa antiga. É, uma outra casa. Mas ele foi muito rápido. Ele não me deu oi, ele chegou e bum, entrou. Né, te atropelou. Não, não. O cara foi desviando das portas, parecia tipo passando manteiga no corpo. Ele tá tipo Matrix. Ele foi desviando. Aí depois ele veio delicadamente, me falou que ele havia cagado no carro, pediu uma bucha. Ah, você chegou a cagar no carro. Eu não me segurei. Ele não me controlei. Não, é que não se controlou, né, cara? É. Não deu, né? Não deu. Mas agora que não tem como. Ele não me chamou pra ver. Problema fracassado. Vamos ver o lado do Zord nessa situação. Não precisa chorar, Zord. Não, não, só me emocionei. Você tava, então, na casa do seu pai? É longe? Não, a questão foi que acho que o dia anterior tinha sido aniversário de não lembro quem. E aí já tinha tido um churrasco. E aí eu já tinha comido aquele churrascão e ainda não tinha ido no banheiro. Ah. Aí no outro dia emendou de eu ir na casa do meu pai e teve outro churrasco. Aí foi. E aí eu mandei aquele outro churrasco. Bolo falei, de carne que tava lá dentro. É, eu tava sentadinho lá no churrasco, já me deu uma vontade, mas eu tava aqui quietinho. Aí você pensou, não, dá tempo. Dá tempo. Aguenta, você sempre acha que aguenta. Só sentar em cima do Pepa. Né? Exato. Dá tempo de eu cagar lá na casa da Bianca. Exato. E aí quando eu fui pra casa dela, eram uns 20 minutos, não deu tempo. Mas você cagou no carro. Caguei no carro. Sentiu... Não. Eu caguei faltando, sei lá, 1 quilômetro pra chegar. Tava quase lá. Tava, então você cagou na roupa. E como que você fez? Você ficou sentadinho em cima do seu cocô? Você ficou meio com todo assim? Colocou o tapete do carro pra não manchar o banco? Eu fiquei meio levantadinho, assim, sem encostar a bunda e dirigindo. Pra não formar aquela massa de pizza de cocô. Tentando controlar ali o máximo a situação. Mas quando você chegou no banheiro dela, você tinha merda pelo seu corpo. Aí eu já fui direto pro box. Ah, tomou um banho. Daí cagou no box, acabou de terminar de cagar no box. Jogou a cueca fora. Lavei a cueca. Lavou a cueca? Ainda tem a cueca. E vestiu a molhada? Ou... Não, eu fiquei sem cueca mesmo. Mas deu pra aproveitar a bermudinha? Deu pra salvar tudo. Ah, tá. Cueca de salvação. Cueca de couro apertado, então. E esse é um cocô que você fala que é um cocô certo. Não, esse foi acontecer. Certo. Eu não vi nada. Ele só pediu a bucha, explicou delicadamente. Falou, olha, defequei no meu carro. Preciso do auxílio de uma bucha e um produto de limpeza. Sim, e preciso que alguém me ajude a tirar o carro da garagem. Que talvez, eu tirei o carro da garagem com o portão fechado. Muito bem, cara. Moral da história, use cuecas de couro apertada, preta. Ou fraldas, né? Ou fraldas. O banheiro. Onde que é o bolo, né? Aí é muito demodê, muito demodê. Cara, mais uma dica pro ouvinte é nunca dá tempo de ir ao banheiro. Sempre vá no banheiro onde você está. Você pensa, ah não, eu dá vou. Tempo. Dá tempo. Ouviu, negão? Dá tempo, dá tempo. Thank you. Negão, você não gosta de pessoas chatas e velhas? Parece que você não gosta muito de pessoas velhas, é isso? Isso. Pra namorar com você não pode ser velha, então. Não, mas sendo que, velha, pra, na opinião dele, velhas é uma pessoa que é um ano mais velha que ele, já é velha. Ah, né? Isso eu já não aceito. Dois anos. Ah, então dois anos mais velho que você. Você tá com 28, uma pessoa de 30 anos é velha. 31 é velha. 30, tá 30 bom. Consegue aceitar, namorar. Tá na faixa. Tá na... 31, eu velha. Eu acho que você tá se arrependendo. Vai se arrepender. Mas já se arrepende de ter nascido. Então, ter outro arrependimento é menor. Eu acho que o seu pente fino tá muito apertado, cara. Tem que abrir mais os horizontes. Eu acho que sim. Cara, você tem que aumentar o seu raio aí, entendeu? É. Tem que ir pelo menos até 85 anos. Porque eu sei de pessoas, Anderson, que tentam ter relacionamento com você... Relacionamentos sexuais, sim. É isso que ele tá falando. É. Histórias de casal, cara. Tentam acasalar com você. Tem gente que falou, não quero nada sério com o Negão. Eu só quero uma noite com ele. Eu falou só quero isso. Uma noite essas palavras. De fica poço. Uma noite de luxúria. Mas aí eu me senti usado. É. Ai, que pena, hein? Nossa. Parece que esses dias você sofreu a corte, não sofreu, cara? Sofreu a corte. Esse cara é um diplomata. Eu quero. Ele utilizou o monóculo. Ele tá com o monóculo e com o chapéu. Eu quero que o ouvinte entenda, porque existe ouvinte aí. Ouvinte que o cara tá no deserto. Eu sou um ouvinte e eu tô no deserto. Ouvinte que tá lá na Namíbia, cara, onde não tem água nenhuma, cara, lá no deserto. E vai oásis. E vai ouvir um bosta falar agora. Sim. Exato. E o cara pensa, nossa, faz... 3 anos que eu não sinto o sabor da orelha de uma garota. Aquela que você dá aquela lambida e chupa a cera de ouvido, cara. E você sofreu a corte? Como que foi essa história que eu fiquei sabendo aí? Eu vou descrever o que eu tava usando aqui, que vai ser mais importante lá pra frente. Eu estava com a minha camiseta de super-herói, aquela minha calça apertadinha de sertanejo universitário, boca de sino. Sim, aquela... azul bem clara. Divisor de bolas. Não, aquela que realça o bumbum. É verdade. E os olhos também. E os olhos, exato. E fui para uma festa junina. Uma das pessoas dessa bancada aqui era a delegada da festa. Doutora delegada Maria Vestidinho, por favor. Sim, era eu. Maria Vestidinho. Sim. E tinha uma moça que não parava de me cortejar. Ficava lá, ô, Negão, eu quero dar pra você. Assim, no meio da festa. Não, mas que ela mandava uns correios elegantes escrito isso pra ela. Negão. Mas era mesmo. É que ela fala no velório. Era isso. Gente. Era isso. Ela sim tava on fire. Deixa eu pegar sua caneta pra marcar meu bingo. Continuou rolando a festa, acabou o bingo e tal. E tinha a delegada Maria Vestidinho. Sim, que tava prendendo todo mundo. Sim. Prendia todos os pau no cu. Mas hoje você tá impossível. Obrigado, cara. Aí prendeu eu. Eu tava lá de boa, sentado. Me na pagaram cadeira. Pra te prender. Já é comum você ser preso mesmo. Tô em casa. Se sentiu em casa. Fuck the police. Quem que pagou pra me prender? Pagaram pra te prender. Continua a história. Uma pessoa que cortejou você. O sistema. Ah, o sistema pagou pra me prender. Exato. Tá, passou um minuto. Jogaram a de Itacurja lá na prisão também. E essa prisão era no meio do mato, né, Wesley Zopa? Feita bambu. Feita bambu. Tinha mais pessoas lá? Não. Não, só tava vocês na hora lá. Só nós. Exato. E o delegado, e o guardinha. E o carcereiro. Eu já tô com o pau na mão. Que ele pagou pra ninguém. Ele pagou pra ninguém. Tô gostando. Fala mais. Eu estava sentado lá. Esperando dar meu tempo, que ela ficava 10 minutos na prisão. A sua sentença, né? Comprei a sentença. 10 minutos você sai. Igual alguns casos do Brasil. É. Aí começou a falar comigo, tal, naquele novidinho ali. Eu quero te dar. Aí eu não tava lá, não sei. Isso é verdade. Mas se ela falasse assim pra mim, acho que eu ficava assustado, mas tudo bem. Então, aquele dia tava frio, um frio do caralho. Tipo, 8 graus. E ela tava lá com o seu vestidinho sexy. Vestido curto pra exibir suas belas pernas. Querendo me seduzir. Aí como ela tava de vestido curto, né? Ela falou, nossa, como tá frio aqui, né? Tá frio, né? Tá e pra frio. Gente esquentar como faz, eu e você? Eu falei, eu não tô com frio não, tô de blusa. Ainda peguei o capuz, que era uma blusa com capuz, pus na cabeça, Ficou mais quente ainda. E ela ali de vestidinho curto do seu lado com frio. Falando você que quer dar pra ele no ouvido. E você, quer dar pra ele. E você de blusa. De brusinha. Você é bem protegido. Bem aquecido. Bem aquecido. É boa a blusa? Você indica? É, eu indico. Vamos vender na loja do Churume. Compra lá na C&A e vende por R$200. Mas... É, bronco, você comprar a blusa, nem precisa comprar a camisinha, né? Proteção total, é garantido. Protegido. Gênio! Perfeito! Perfeito! Perfeito. Perfeito. Se fosse no Curradão, ia acabar 20 pontos. Valeria. Porra, bicho. Bom, eu tenho uma história, primeiro, pra responder ao Zop, que ele perguntou se foi desse jeito que eu conheci o pai da minha atual namorada. Não. Não lembro de ter perguntado isso, não. Tá. É. Nunca vi meu sogro de cirola, não. Deus que me livre. Uma pena, porque ele tem as pernas bem torneadas ali. E também fica falando muito de frio. Sempre tô de blusa. Ainda bem. Manteve ali a virgindade. Com sogros. Mas a primeira vez que eu fui na casa da Bia como namorada oficial... Quanto tempo de namoro, João? Não, não foi muito tempo, não. Foi, acho que nem um mês. Não, um mês de saindo de peguete, de pegação, de curtição. Já oficializou. Ou você fez aquele caça ao tesouro pra pedir namoro. Ó, entra no Google Maps. Marquei algumas localizações. Latitude e longitude, pela chance, mas vai a pé. Bem-vinda à sua fita, Bia. Olha esse mapa no Google Maps. Diferente. Não, é sério isso aí. Depois que ela conseguiu terminar Caçada ao Tesouro, ali um mês e meio depois, aí teve que oficializar. Sobreviveu. Porque... Vi um cocô. Não, mas um que tava na rua, lá em São José dos Campos. E tinha um anjinho escrito Bianca, na hora comigo. É, tinha um milho no meio. Tá. Ah, fizeram até um altar ali. É ponto turístico em São José. Fui até a casa dela e tal, mas assim, não foi oficial, tipo, quero namorar sua filha, etc. Claro que não, né, cara? Você não tá nos anos 30, não. Cara. Tudo bem, mas só respondendo ao velho Zop, né, pra que ele entenda. Mas daí tava eu, o pai dela e ela na cozinha. Ele tava preparando alguma coisa pra comer e eu tava esperando ela que a gente ia sair. Pra onde vocês iam? Não lembro. Fumar maconha, então. Talvez num motel. Fumar maconha. Sim. Sim. Ou conversar. É o que se faz no motel. Exato. Só conversar. É. E daí ele tava procurando alguma coisa lá nos armários. Daí ele falou da empregada. Falou... Essa Nete, viu? Ela limpa aqui a casa e guarda as coisas em lugar diferente, a gente não acha. A Nete tava lá ou não? Não, não tava. Ah, falando pelas costas. Sim. Né? Aí é fácil. Porque se fala na frente, a Nete faz o quê? Esconde as coisas e eles não acham. Não, ela taca fogo. Fala, vou tacar fogo nessa moto. Derruba a internet. Exato. Vou tirar o carro da garagem. Ele falou, não, mas a Nete é uma boa pessoa. Aí quando a Bia já tava fora da cozinha... E a Nete é uma boa pessoa mesmo? Você conhece? É. Gostosa? Nunca gostosa. Nunca entrevistei. Parece ser uma boa pessoa. Colocaria pra ela limpar a sua casa ou não? Porque ela esconde as coisas. acho que sim. Mas daí ele falou assim pra mim, sabe quem também é uma boa pessoa? A Beatriz também. A cartucheira. Fernanda Montenegro. Meu sonho. Madre Teresa. Meu sonho é conhecer ela. Pô. Nelson Mandela. Era, Nelson Mandela. Aí, ele falou, não é Nelson Mandela, não, sou um idiota. É a Bia. A minha filha, a Bia, minha filha. E a Bia, filha dele, é uma boa pessoa? É uma boa pessoa. Nada comparado a Nelson Mandela. Tá. E nem a Nete. Ou Morgan Freeman. Que cada vez que faz uma boa ação, ganha uma pinta no rosto, mas tudo bem. E não, na hora que ele falou, eu dei aquele riso de nervoso, né? Tipo, puta que... Não, faça aqui, qual o riso? É, parecia nervoso. O que ele quer que eu responda nessa hora? O que o protocolo diz que eu tenho que responder? É uma boa pessoa. Beleza. Mesmo. É mesmo, né? Aí ele falou, não, eu tô falando sério, ela é uma boa pessoa. Já pensou se ele fala, não, tô zoando. Boa pessoa aqui é sua Nete mesmo. Vixe, a Bia saiu com dois caras. Não é pra casar, não. Mas a NET... Se eu fosse você, pegava a NET, Gabriel. É pra casar. Pega a NET, Gabriel. Larga a Bia. Você não, mas agora eu tô pegando a Bia, desculpa. É, e a NET é casada. Tá aí, cara. É uma boa pessoa, Gabriel. Mas mostra que ela é uma boa pessoa pra casar. É verdade. Aí nisso a Bia chegou e fomos embora e me livrei, mas foi uma... E você contou pra Bia? Não, depois de um tempo eu contei. Puxando o que o Ganso falou aí de pessoa pra casar, né? Ah, isso. Olha, ih, parece que a história não é cabiante. Vamos pra Americana comigo. Isso mesmo. Aí, tem a ver com semana passada, a gente foi pra Americana gravar o episódio, né? Taca na sua eu cara. Eu realmente não faço ideia do que ele vai falar. A primeira vez que não deu certo, né? É, a parte 1 do episódio que não... Por causa de uma maldição da Bianca. Exatamente. Por acaso, culpa minha. E aí a gente foi, né? Passou lá amanhã, à tarde a gente almoçou ali na casa do Ganso. E depois a gente ia passar o final de semana lá também e ia pra Campinas, né? A gente foi pro hotel. Um lugar fresco. Ah, não. E aí a gente... Maldito! Ainda não deu certo a gravação. Ainda bem que não deu, olha aí. O que será que aconteceu em Campinas? As pessoas não sabem, mas ela tem uma regra de etiqueta, né? Uma mulher fina. Então, por exemplo, quando a gente tava chegando em Americana, ela pegou e falou assim, não, vamos parar num lugar antes de ir. Porque minha mãe me ensinou que a gente não pode chegar na casa da pessoa mijando, a gente não é cachorro. Então, se eu não sou cachorro, eu tenho que parar e mijar. Fica em direto aqui pra Gabriel e Negão, que chegaram aqui e vieram cagar na casa da minha mãe. E aí, eu falei, ah, tá bom, não, né? A gente pegou, bem, né, paramos lá no lugar antes, a gente fez xixi. Na vizinha do Augusto. No mato. Na árvore da frente de casa. No mato, expulsou um cachorro. E aí, ela fez o xixi dela, beleza? E aí, na hora de ir embora, a mesma coisa, né? Ela foi embora, quando ela entrou no carro, com falou, nossa, mijar. Preciso muito cagar. Vamos embora logo pra esse quarto de hotel. Que eu preciso cagar. Acho que dá tempo. Podia ter cagado na casa do Deus. Olhou no fundo dos olhos do Zord e falou, preciso cagar urgente. Liga nesse hotel e manda tirar o carro da garagem. Olhou no olho do Zord e falou, vamos logo pra esse hotel. Ele falou, vamos nessa. Preciso cagar. Eu quero cagar. O bicho já teve uma ereção que batia no queixo, né? Vamos pra esse hotel logo. Não, pra cagar! Pra cagar, filha da puta! Faz esse check-in logo, hein? E aí, beleza, a gente chegou lá no hotel, né? Ela falou, nossa, tô com muita vontade, não vou aguentar. Eu falei, não, espera aí, eu tô com vontade de ir no banheiro também, pra xixi. Vai na recepção do hotel pra não infectar o quarto. É. Aí eu peguei e falei assim, não, mas deixa eu ir primeiro fazer meu xixi, que é mais rápido, né? Que eu tô apertado. Ela falou, não vou aguentar. Ela deve ter falado, claro que não, ô desgraçado. Mas já na pia, hein? Levadora, né? Esse seu pinto no cu, cara. Aquele porra. Precisa disso? Pra que tudo isso, né? E aí a gente chegou lá no quarto, ela foi correndo lá. O banheiro falou, não, trancou, mas deixa eu ir no banheiro. Deixa ela eu falou, ir não, pelo menos no box. Se você quiser, você vai no box e eu vou cagar. Eu cago na sua frente e você vai no box. E aí eu falei, eu não acredito que você vai fazer isso. Ela, vou. Não, pera aí, você tava preparado, cara? Eu achava que eu não tava preparado. Mas você... Ele ficou duvidando várias vezes. Você tem certeza disso? Você tem certeza mesmo? Só que eu tava muito desesperado. E aí ela abriu o box e cagou na minha frente. E aí, pra acompanhar, eu fiz um xixi no box também. Cara... passamos essa etapa. Você achou que não estava, mas você eu passei por esteve pronto. Parabéns. Cara, você tá vendo como as coisas são, cara? Parece que eu adivinhei a vida dele. É? Parece que foi isso, cara. Mal sabe eles das câmeras que eu estarei no carro. Aquele hotel em Campinas, não é? Bianca, você me ofendeu. arrependeu de não ter cagado na minha Desculpa, casa. Desculpa, eu não queria ter cagado na casa. Quase cagou no banco do carro. Isso é normal, porque o Ganso várias vezes não caga na casa dele. Agora vai ser separação. Não, pô. Estamos unidos. Não, viu cagando, cara? Venceu uma etapa, cara. Então outra etapa já deu. Cara, boa. Ih, ela chamou você pra ver ou teve mapa? Teve ela mapa? Não, ela só. Depois eu deixei ela lá terminar na privacidade dela. Nem devia ser tão legal assim se ela não chamou. Ele me perguntou umas 10 vezes: você tem certeza disso? Você não vai ter coragem, eu não acredito. Ali, né, com a Moreia saindo da toca. Ah, ali. Cara, não dá, né? Já tava pintando a louça lá já, pô. É, tá certo, cara. Isso que é amor, cara. Isso que é amor. É. Parabéns, Bianca. Cague na casa dos outros. Esqueça isso que o Sobre falou. Na próxima eu cago na sua casa. Pode cagar lá. Tá bom. E mijar também, pô. Mijar eu fui, só cagar que eu não tive coragem. Ninguém vai te julgar, não. E ainda mais que se você cagar em casa, todo mundo vai achar que fui eu que caguei lá. Ah, então, beleza, tudo bem. Então. Não tem ninguém te julga. Tem um bebê na casa dele, mas mesmo assim acho que sempre foi bom. Eu tô com muita vergonha. Eu fico imaginando ele agora todo aquele papo, a gente conversando e sabendo que eu tava com uma puta dor de barriga. Desgraçada. Enfiando comida nela. Ah, come mais. Come aí. Ela tá aguentando, né? Experimenta isso daqui com laxante pra você ver como fica bom. Uma receita minha. Nossa, olha esse suco de ameixa. E uma mão nessa sobremesa aqui. Eu gosto de misturar na garapa morda com amendoim, bicho. É. Tem um torresmo peludo com ovo cor-de-rosa aqui também. Não, sabe o que fica bom na sua comida, cara? Esse meio litro de azeite. Minha mãe, ela tinha ido num. Ela foi numa loja, tinha uma promoção, né? Ela pegou e comprou um sutiã que tava na promoção, entre outras roupas lá. Só que o sutiã não serviu nela, né? Aí, como foi na promoção, ela disse que ela não podia devolver o sutiã. E falou, né? Ah, leva pra Bianca, né? E vê se ela quer se servir nela. Pode ficar com ela, né? Você que já tinha feito o teste lá com as bolinhas de papel. Eu experimentei em mim, coloquei algumas já bolinhas de papel. Já que duas bolinhas de papel é igual o meu, né? Pois é. Viu que dava certo. Acho que vai dar certo. Aí eu peguei, né? E guardei lá o sutiã. No final de semana fui sair com ela, peguei, né? Tava lá na sacolinha, com a etiquetinha ainda da loja. Aí eu peguei. Só que na hora que eu peguei aquela sacolinha ali, eu pensei, não, né? Tá muito fácil dar só isso daqui pra ela de presente, né? Caçar o tesouro! Gincana! Uba! Enterrar na merda esse sutiã. Custava R$1,50 o negócio. Pra ganhar, era uma gincana. Eu só tenho que viajar pra Austrália pegar o mapa. Mas tá no estômago do canguru. Tem que matar ele na luta. E com as mãos livres. Mão seca, pau Pereira ali no pau Pereira. Ganhar no boxe, do canguru. Ganhar no boxe. Não, vai pagar o sutiã. Mas vale a pena. Aí eu peguei o sutiã, tirei a etiqueta, tirei essa colinha, deixei guardadinha ali escondida no carro. Tirou a etiqueta de preço também. Isso, né? Claro, né? Presente. Aí eu peguei e enfiei o sutiã ali no banco do passageiro, né? Onde ela ia sentar. Como era esse sutiã só? Era um sutiã preto comum. Com renda? Não, só um preto liso normal. Você não ficou incomodado em ver o tipo de sutiã que sua mãe compra pra ela? Não, não. Que é uma pessoa que compra um sutiã preto porque quer transar por aí. Você não te incomoda isso? Não, eu tentei não pensar nisso. Pensando agora que sua mãe é de São José dos eu Campos. Eu tô um pouco incomodado. Só botuando a calça e babando. Quando fala disso, eu tô um pouco incomodado. Não, só, pensando bem, só joga fora aqui. Sua mãe é de São José, porque o Zop tá aí. Já vou ligar o Tinder já vou ligar o Tinder agora. É talarico. Exato. Agora eu me incomodo um pouco, no momento não me incomodou, né? Tudo bem. Tá, para de chorar, então, e conta. Conta enquanto eu adiciono sua mãe. Mãe do Zord. Zordan. E aí eu peguei, enfiei lá no banco do carro, né, e fui buscar ali ela. Ali na divisa, ali, costa e bunda. Dava pra ver ali, tava um pouquinho pra fora, tava mal enfiado ali, mas deixei, né. Aí fui buscar ela, quando ela sentou no carro... Fez isso pra provocar. Isso, pra provocar. Porque ela ia achar Que? Mas esse Zóio dele é um, ele é um porque calhorda. Ela, tava, ela já ia sentar no carro com aquela vontade de cagar. E sempre tá, né? Todo lugar que quero cagar. É, todo lugar quer cagar. Aí, quer marcar território. Opa, é, vai tentar daquela talada pra impedir o carro de sair da garagem. E daí já acho o sutiã. Eu peguei, né? Ela entrou no carro. Continuei dirigindo ali normal, como não soubesse nada. Tava você conversando pegou ela na com casa ela. Dela? Peguei na casa dela, busquei você ela. Você tava indo pra onde? A gente tava indo pra. Acho que era um churrasco de alguns amigos. É, diarreia depois. É, já sabe o que vem depois. É. Esse casal é meio perturbado. Né? Imagina se a gente tivesse feito um churrasco com eles aí. Nossa, não, aí ia na calça. Aí explodir. E os dois cagando, né? Isso que é foda. E os dois sentar juntinho na privada. Meio a meio. É, meio a bandinha com meia bandinha. É, exato. Uma encostada na lua de cada um. Né? Aí ela sentou, a gente tava conversando assim, mas não deu um minuto dela sentada no carro, que ela começou a enfiar a mão ali pro, pro, sentindo alguma coisa tentando no banco. Tentando achar uma bolacha perdida. Uma moeda, né? É, exato. Aí ela pegou e tirou ali o sutiã e olhando pra frente dirigindo, né? Dando só aquela olhada ali de canto. Oh. Ela pegou, ficou encarando. Você viu ou não? O quê? Quando ela pegou? Pegou quando... Ah, eu vi, eu vi. É porque às vezes a pessoa vai fazer a brincadeira e até esquece que tá fazendo. É. E tipo, dá uma impressão que tá inventando na hora as coisas. Ele que eu ia falar, esse calhorda. Inventou essa história toda da mãe dele, do sutiã preto. Mãe dele no Tinder, uma mentira que eu não achei. Inventou toda essa história, entendeu? A minha mãe gosta de usar sutiã preto pra ir pro Tinder. Ah, essa história. Nossa, aí. Olha esse cheiro de perfume de vagabunda que minha mãe tá usando. É, minha mãe que deu de presente. É, eu fiz uma gincana, mas ele não é um bom ator, ele parecia que na hora que ele foi tava muito assustado. Real, porque eu perguntei pra mãe dele depois do sutiã. Eu nem sabia do que era. Não, a mãe dele confirmou, falou: ah, é, foi eu que mandei mesmo. Ele nem suou na hora, nem suou na hora. Não, não. Ele não tava assim, nas suas costas, falando pra mãe dele: confirma a história. Confirma essa história. Caralho! Confirma. Não quero ser um Wesley Zop, não, largado aí. Não quero ser um lixo, não. Ela ficou olhando ali, encarando o sutiã ali por uns 5, 10 segundos. E aí virou e perguntou: o que que é isso? Aí eu peguei, olhei, né, na maior cara de pau, falei: é, um sutiã. É, porque realmente era um sutiã. De fato era um sutiã. Certa resposta. Tô vendo que é um sutiã. Eu achei que era um top. Tô vendo que é um sutiã. Mas de quem que é esse sutiã? Eu falei: ué, tava aqui no carro? Ela falou: é. Deve ser seu, então. E realmente era. Era mesmo. É, era mesmo. Esse é meu, fato. E a Bianca é aquela pessoa que fica brava, escandalosa, ou não? Fica brava contida? Ela fica brava de fechar a cara. Ah, menos mal. Eu me lembro de estar falando que eu ia sair do carro. Para esse carro agora que eu vou sair. É, isso foi depois. E aí eu insisti ali ainda, né? Dar aquela... Jogar aquele louco nela, né? Falei: ah, não, mas... Só pode ser assim. Eu não uso mais sutiã. É. Larguei o sutiã. Desde que eu parei de tomar whey protein, eu não uso mais sutiã. E não quero mais ser mandiona. Agora não uso mais. Parei, mas o que você tá falando? Parei de trabalhar de noite. E aí ela falou: não é meu. Eu conheço todos os meus sutiã. Esse daqui não é meu. Eu falei: não, mas... Ué, mas como assim não é seu? Ela falou: Danilo, para esse carro. Para esse carro que eu quero descer, eu não quero mais ir, não. Eu falei: não, a gente já tá longe. Ela: não, para esse carro que eu vou a pé, eu vou voltar pra casa. Voltar de ônibus, eu voltava a pé, mas não ficava lá. E aí eu não... E aí, cara, tava chorando ou não? Não, só tava muito puta mesmo, muito puta. E aí eu comecei a ver que ela tava muito puta, e eu não aguentei, e eu falei: ah, daí não. Eu tava abrindo a porta, revelei. Já. Daí entra falar que emprestou o carro pra um amigo seu, e que ela ganhou o sutiã da mãe, aí você preferiu ir pela... Pelo mais, gênio, pelo gênio! Mais improvável, muito bem. E aí eu expliquei que era o sutiã da minha mãe, mostrei a sacolinha, mostrei a etiqueta ali pra confirmar a minha história, ainda achou, mais. Achou no lixo do shopping. Esse cara é um calhorda. Ele é. Daí ele falou, e a propósito, que olha o batom na cueca aqui. Olha, olha que eu fiz brincadeira. Olha, olha só pra parecer verídico. Olha, se eu não tivesse acreditado, tivesse continuado. Um amigo meu chupar meu pescoço também, olha aqui. Exato. Minha mãe chupar meu pescoço. Aqui. Olha só, olha o meu cu com KY. Olha o meu cu cheio de KY. Olha que genial essa pegadinha que eu fiz. Olha. Escorregadinho com a beleza. Tudo pra entrar na zoeira, não pareceu real. E você acabou até acreditando nessa história. Ah, depois que eu perguntei pra mãe dele e tal, sim, tudo isso. Mãe dele amordaçada, concordou? Mas se for mentira, foi uma boa mentira. Foi bem construída, parabéns. Mentira, parabéns, parabéns. Eu prefiro acreditar. Eu falaria que eu tinha emprestado pro amigo, eu sou juvenil. Né? Por isso você tá solteiro. Exato. Estávamos em Caraguá, Zord, eu e uns amigos. Quente. Faz tempo isso ou não? Faz uns dois anos no máximo, não faz tanto tempo assim. Tudo bem. Estávamos em Caraguá, todos entre amigos e tal, e a gente tava bebendo na praia, normal. E tava amigos todo... mesmo, de turma. Amigo mesmo, todo mundo era amigo. Assim, emprestava dinheiro ali, 3 mil reais. Cara, se tivesse pra emprestar, se chegasse, não, tô precisando de 3.500 aqui. Tô precisando que você volte pra rua trabalhar de noite pra me conseguir 3 mil reais. Exato, era amigo pra isso? Acho que era esse tipo nesse de nível, amigo. Nesse nível. Às vezes o cara tá devendo pra traficante, pra cigano, bicho. Tem que emprestar dinheiro. E eu vou em dever pra cigano, é foda. Que lê a mão, né? Aí sabe quando vai pagar ou não vai. E sabe onde você vai estar, porque sabe o futuro, né, também, cara. É, éramos todos bons amigos de, no mínimo, uns 5, 8 anos, assim, de amizade. É, bem amigo. Então, a gente tava lá em Caraguá, todo mundo bebendo e tal, tava todo mundo ficando meio bêbado, mas uma pessoa em especial estava ficando muito além de bêbada. Tava fumando chá. Não era o Zord. Fumando chá. Nós não sabemos o que ele fez, mas ele estava muito mais bêbado do que um padrão de bêbado. Cheirou uma areia da praia. Eu não sei. Eu não sei se a maresia não fez bem pra ele. Se tomou muita água salgada. O que aconteceu? Picolé de linguiça lá de Caraguá. Picolé de linguiça. Sorvete de linguiça de Caraguá. Só ele experimentou isso daí lá. Existe, porra. Enganaram. Você ouvinte de Caraguá, mande aí falando do sorvete de linguiça. O dono aí do frigorífico falou pro Ganso, vamos ali, vou te dar um sorvete de linguiça, né? Agora ele acha que tem. Que é recheado de leite condensado, amargo, estragado. Tá. E esse amigo nosso tava ficando muito além da conta, a gente notou e tava começando... Quer falar o nome dele ou não? Vamos chamar de louco mesmo, louco. Vamos chamar um de nome. Louco. Tá. É. É louco. É louco. É louco. Abriu. Estávamos lá e a gente resolveu ir pra casa porque tava começando a chover, então levamos o louco pra casa. Mas tava começando a chover, já chuviscando. Não, tava até então tava só chuviscando. Assim, o que é normal em Caraguá, né? O anormal é ter sol. Tava começando a chuviscar e a gente, beleza. Agora tá em Caraguá. Okay, ufa, achei que tava em outra cidade. Então voltamos pra casa e tal, e a gente tava sem água de galão lá em casa. Aí metade do pessoal foi buscar a água e a outra metade ficou jogando bilhar, que era eu. Quanto? Umas 4 pessoas? Eu, Zord, o cara que eu vou chamar de... Douglinhas. Obrigado. Pela... E o louco? Estávamos jogando bilhar. E outros 4 foram buscar. E os outros pessoal foram buscar água. Botar o tamanho desse galão de água, bicho. É. 4 pessoas. É, porque aí um foi pra... A caixa d'água os caras foram buscar. Um foi pra ajudar, o outro foi dirigir. Outro foi pagar. É, né? Foi um pra cada função. Sim. Aí a gente ficou jogando bilhar e tal, mas a gente viu que o louco não tava legal. O louco tava começando a deitar em cima da mesa do bilhar, meio sensualizar, sabe? Tipo... pose sensual em cima da mesa de bilhar não é um negócio normal, mas imaginem. Mas tava sensual ou não? Não achei, não. Zord, tava sensual ou não? Também não achei, não. Zord. Pensa, um louco. Dentro das perspectivas de um louco, tava sensual, assim. Dentro das capacidades dele, que não fez um curso adequado de sensualidade. De sensualidade na mesa, tá? E aí? Acho que talvez se ele estivesse fora da mesa, ele tivesse mais sensual. Ah, é porque lá, mas além de tudo, mesa... ele tava enchendo o saco, né? É. Tava querendo jogar. O Zord também não gosta de bilhar, pelo jeito. Então ele tava atrapalhando, a gente começou, louco, sai daí da mesa, né, você tá atrapalhando, sai daí da mesa. Aí ele começou a ficar meio depressão, assim, ai, ninguém gosta de mim, vocês não me amam, não sei o que lá. A gente, não, louco, a gente gosta de você, a gente só não quer que você fique deitado em cima da mesa de bilhar. Aí, beleza, ele falou, não, tá bom, vou ficar aqui quietinho. Ele é magro? Muito. Gostoso, ele é gostoso? Não, sabe, eu não sei porque pra mim ele parece muito o Freddie Mercury, só que meio sem bigode, assim, tipo magrelo, assim. É, mas não, é. Tá no terminal, na última semana de vida. Não é naquela semana de, boa do Freddie Mercury. Depois de 3 meses de morto, já. Dentução, né, pra prender. E ele tava lá, assim, não, tudo bem, vou ficar quietinho. Aí, do nada, ele sentado, assim, na mesa de bilhar, começou, ô, Douglas. Vamos lá pro quarto, Douglas. Vamos. Douglas, não, porque não, ele não, era... Não, não, não. Não, não. Porque... Imaginei o Zord e eu aqui. Ele era homossexual. Então ele estava chamando o nosso amigo. Ele era? Ele é. Ah, é que eu não sei. Eu nunca mais vi ele depois do ocorrido, mas deve pode ser. Pode ter morrido. Ele pode ter descido também, cara. Descido é deixar de ser. Descido. Óbvio. Só pra entender. Aí ele começou, Douglas, vamos lá pro quarto, Douglas. Vamos lá pro quarto. Douglas meio incomodado, assim. Não, cara, para com isso, bravo. Né? Para com isso. Me pega aqui na mesa. que escolher de levar lá pro quarto? Não quer me assumir? Que nós faz lá, nós faz aqui. Justo, vai. Aí ele, não, mano, para aí. Gente, ô, para, louco. Douglas não quer, né? Não sei o que lá. Ele... Chegou assim. Douglas, vocês que tiveram que falar, o Douglas acho que queria, tava meio. Ai, não quero não! Ai, para! Segura! Para. Ai, João! Ai, João! Ai, Zord, fala pra ele parar! Ai, louco! Ai, para, seu louco! Tá tão chato isso! Eu sou tão hétero! Aí o louco começou a abrir assim o zíper da calça dele, começou a baixar. A gente, não, para, louco, para! E deixou ele lá pra dentro da casa, né? Daí a gente começou a falar, gente, tem alguma coisa acontecendo com o louco que ele tá além do louco. Ele tá falando coisa estranha. Tem um negocinho a mais aí. É, tem alguma coisa errada com o louco. Tem um produto aí. E aí eu fui dar uma olhada. Ele é um cara alto? É, ele é um mais cara... Mais alto que o Zord, assim. Mais alto. E muito magrelo. Mais alto que o Douglas, que o Gunster? Sim, porque você é mais alto que o Zord e eu tenho... Eu tenho 1,40m. Mas você é um anãozão, ele já falou. Dentre os anões, eu sou grandão. O maior dos anões. Os anões olham pra mim e falam, puta, que gigantão. Que anão grande. Mas tá, não mude de assunto. Tá. Então... E aí a gente colocou ele lá pra dentro da casa e tava tudo meio em silêncio e tal. Eu olhei assim e falei, gente, tá muito quieto. Deixa eu ver o que tá acontecendo. E na porta lá de casa tem uma parte que é de vidro. Dava pra ver a sala. Olhei assim pro lado, tava louco passando pelado. Gente, andando pelado na sala? Na sala. Falei, gente, o louco tá pelado. Mas como assim o louco tá pelado? Mas vamos dizer assim, como era o louquinho? Era o louco, mas e o louquinho? Eu nunca vi, mas diz a lenda que era um loucão. Era um loucaço. Diz a lenda entre os loucos, um loucão. Era o maior dos loucos. Vocês estão falando do que? Do pinto dele? Só pra entender. Era. Ah, tá. Da jeba. Da trolha dele. Da flecha. Da trolhouca. Da gema. É isso? Da vara. Da tora. Era grande. Você acha? Eu acho. Não viu, não. Isso é grande. Então tá. E aí eu olhei de novo. E eu olhei ele deitado, só com a perninha assim, balançando muito, sabe? Eu falei, gente, acho que o louco tá se amando ali no meu sofá. Eu falei, Zord, vai dar um jeito, eu não vou lá não. Mas batendo uma masturbação. Olha que menina polida, né, cara? O louco está se amando no meu sofá. Eu não teria esse polimento. Cara, achei muito bruto falando que ele estava batendo uma no meu sofá. Mas ele estava. O Anderson chama o cu dele de alimento. Refeição. Cara, é tão polido que eu fiquei com vontade de me auto-amar. Aí eu falei, Zord, vai lá que eu não vou lá não, né? Aí o Zord entrou assim, bravo. Postura de pai, assim, ah, que coisa feia, você tá fazendo isso? Tava de regata, você tava de regata? Vai chutar o John regata. A gente tava mesmo. Ele tem que ser muito macho pra usar regatinha. Enquanto tem um cara, e tem um cara pelado se masturbando. Na sua frente. É coisa de pai mesmo. Realmente. Aí o Zord foi lá, para com isso, se você quiser fazer isso, vai lá pro banheiro e jogou o louco lá no banheiro. Né? Não, mas, porra, gostei. Não é para com isso. Não, ninguém fala pra ninguém parar de bater punheta. Se você quer fazer isso, vai pro banheiro. Você pode fazer sim. Você não pode impedir a felicidade dos outros, né, cara? Exato. Pode fazer isso, mas... Faça no banheiro. Eu até ajudo. Mas vamos pro banheiro. Se é pelo bem do louquíssimo, eu até ajudo sim. É, eu estimulo sua próstata, mas vamos lá. Vamos lá. Eu lavo seu cu, você demora pra gozar. Eu tô aqui pra isso, mas... É de amigo, porra. O sofá não, cara. Sofá de couro aí, cara. Porra. Aí jogou o louco lá no banheiro, né? Depois de um tempo a gente foi não, ver... jogou não, depositou. É, depositou o louco ao toalete. Depois de um tempo o louco sai do banheiro com metade da barba dele raspada e metade não. Caramba. A gente, ô louco, o que você tá fazendo? Ele com a giletinha assim na mão. Eu não sei o que eu tô fazendo. A gente, não, louco, para com isso, né? Não sei o que lá. E deixamos ele lá de novo. Conversando sobre o que, que a gente ia fazer. Que porra é essa de metade da cara raspada? Cara, ele raspou, cara é louco, ele raspou a metade da barba dele. Pera aí, Anderson Ponto. Negão, você que é psicólogo. Sei que você falou que você que é barbudo. Também. O que, por que o cara fez isso? O que significa? Porque ele é meio louco. Só metade da barba. Porque é muita loucura rapar a barba inteira, né? Exato, só meio louco. A parte raspada era a parte louca. Exato. Ah, entendi. Continue. E a gente deixou ele lá pensando em seus atos, e ficou né? bom meia barba? Ah, ficou contemporâneo. Ou era meio bigode também? Não? Meio tudo. Ele tipo realmente na ele fez meio sobrancelha de... Sobrancelha ou não? Não, sobrancelha tava lá. Ah, é pra cantar aqueles de perfil. Sabe quando a pessoa ia cantar no topo do Por Dinheiro lá, do show de calouro? Cantava de perfil. Coloca de mulher, metade vestidinho. Foda. É foda, cara. É daí isso? Daí canta, papai, eu quero me casar. Sozinho ele canta, porra, bicho. Gênio. Esse cara não tinha nada de louco, cara. Ele é um visionário. Visionário. Era um artista. Era o Van Gogh aí do show business, cara. Aí a gente deixou ele lá dentro, né? Enquanto a gente conversava o que tava acontecendo. Aí novamente, gente, tá tudo muito quieto. Vou lá ver onde que louco está fazendo. O seu louco alert. O meu louco alert estava pitando de novo. Aí eu e o Sard pensando, nossa, tomara que não seja nada. Já vi o pau desse louco aí 30 vezes, cara. Tomara que esteja morto, né? Tomara que sim. Aí olhei, louco tava. Ele tava chovendo. Aí já não tava garoa e cara, agora tava caindo muito, tava chovendo muito, muito mesmo. E louco tava parado, sabe, tipo, quina assim da parede, encontro de parede com parede. Sim, ele tava na quina da parede. É, do lado de fora, tomando na frente chuva. Da casa, tomando chuva e parado, assim, na frente da parede. De castigo, né? De castigo, é. Tipo... Não, pensando no que fez dele, caralho. É, pensando em ser usado. Putz, bateu uma na sala. Será que eu raspo o resto? Bato outra pra raspar mais. Será que eu raspo meio cu agora? Meio cu. nessa quina aqui. É, exato. Ele aí já tava de calça. Tava, ele tava de bermuda de novo, tava de bermuda. Que bom. Aí eu falei, ô louco, vamos fazer o seguinte, eu sei que você tá meio mal... Eu vou deixar uma toalha aqui, você se seca, pensa aí na sua vida, toma seu tempo. E volta lá que eu conversei com os meninos e a gente vai fingir que nada aconteceu. O Douglinhas falou que tudo bem e tal, nada aconteceu. É, tudo bem, tô mais interessado no Zord mesmo. E aí deixei a toalha lá pra ele, depois de um tempo eu voltei, cadê o louco? E a porta, o portão da casa aberta. Mas ele roubou a toalha ou não? Não, a toalha tava lá, intacta, inclusive. Menos mal. E tava, inclusive, a toalha e a bermuda dele no chão. De novo pelado. E o portão, só que mas agora... Mas tava assinado. Só que agora o portão aberto, cara. Agora e o portão aberto. Estava aberto. E aí? E oh, aí, droga. Que daí eu reuni o pessoal e da você casa viu isso? Eu só vi o portão aberto, eu não vi mais nada. Claro, isso, boa. É, não vi o louquíssimo, não. Eu só vi o portão aberto e falei, gente, a gente vai ter que procurar ele, porque tá chovendo muito e o condomínio ele tem muito mato, né? Já tem tinha chegado todo mundo ou não? Aí a galera chegou. A galera chegou, eu falei, gente, vamos procurar ele, né? A gente saiu gritando, né? Louco, louco. E fica preocupante, ô. E fica preocupante, claro. Tem um cara pelado no condomínio solto. Exato. E aí a gente começou a gritar, louco, louco, louco, louco. E aí, nada do louco aparecer. Aí a gente voltou pra casa e falou, não, ele é maior de idade, ele vai saber se virar sozinho. Ele vai ter que encontrar o caminho de volta dele. Sim, uma pessoa que tava se auto-amando no sofá dos outros. Sofá. Tava pelado. Pelado, raspou meia barba. Vai saber se virar. Eu acho que... A decisão sabe é o que abandonar. Olha, a Nete é uma boa pessoa, mas o louco... Eu faço isso com meus problemas. Eu deixo assim. Ele se resolve. Ele se resolve, cara. Aí passou um tempo, nada do louco aparecer. Falou, não, a gente vai ter que sair de carro aí pra procurar ele. Aí a gente entrou no carro, começou a rodar no condomínio, aquela chuva. De repente a gente viu um carro parado, com a porta aberta e o para-brisa ligado. E ninguém dentro do carro. A gente, nossa... Disse, nossa, que louco, hein? Imagina se o louco roubou esse carro. É, mas você fala assim, zoando. É, e todo mundo, né? daí, todo mundo sério. Puta que pariu! Pensaram que era uma possibilidade real, né? Isso, uma bermudinha caída e um gozo no vidro. Ou meia barba. Você merda, o louco passou por aqui. O Duas Caras, é o Duas Caras. Duas Caras passou por aqui. Ele barra ela. Ele barra ela, passou por aqui. Aí a gente, porque qual que era o plano? Se a gente não achasse o louco, pelo menos a gente falava na portaria. Fingia que não conhecia. Caso se passasse o louco, era o nosso louco. É. Era pra segurar o louco lá e chamar a gente. Passar um cara pelado de meia barba. É. Passar um... E com um piruzão. Vai. Grosso. Saboroso. Sorte falando. Saboroso. Eu. Aquele que dá vontade de largar a família. Assim, quando eu você conhece. Já sei. Eu sei qual que é. Aquele puta, grosso. Tá ali no quartinho com os guardinhas ali. Ó. Aquela milha de 8 polegadas. Aquele, é. Aquele que é um piratã, bicho. É um piratã. Aí a gente olhou assim. Não achou nada e tinha um riozinho no meio do condomínio. A gente encontrou dois guardinhas de pé e alguém deitado no chão, assim, meio agachadinho. Falei, puta, é o louco. É o louco. Pelado, aí pelado. Aí a gente começou a gritar, segura pelado. Ele, segura ele, segura ele. Aí a gente foi lá de carro, tava louco, em posição fetal, tremendo, pelado. E aí tremendo de nervoso, né? Ou de abstinência, né? Fazia 10 minutos que não se drogava. Né? Aí o guardinha virou e falou assim, ah, a gente encontrou o louco e ele entrou na casa de um morador, a polícia foi acionada, a gente vai, ele vai Deus ter que responder pelos céu. Atos dele. Ele invadiu uma casa? Falei, pelado. Que pariu. É, pelado, ele invadiu pelado. Meu Deus, aí eu falei, não, beleza, vamos levar ele até lá em casa, chama o dono da casa que a gente vai conversar com ele e vem seguindo a gente. Aí mas às vezes ele só queria fazer cocô, né? É, ele falou pro dono da casa, né? Ele falou, ó, você pode ir no box. Eu vou cagando. Você e sua família no box. É um sequestro. Não, não é sequestro. Só quero cagar. Se alguém for usar o banheiro, pode ir no box. Só que quem vai cagar é o meu lado com barba. É. Aí o Zord colocou ele dentro do carro, fomos até minha casa e tal, e ele foi com o louco e mais uma galera lá pra tentar dar um banho no louco. E eu fui conversar com o cara do condomínio, com o cara que invadiu a casa, né? O cara da casa invadida. O cara da casa invadida. Só que eu e foi um outro amigo meu conversar com o cara, ele viu que a gente tava bem, porque o que ele deve ter achado, né? Que tá rolando uma... O pessoal da Bianca, né? Os verdugos é louco. O melhorzinho aqui era o Duas Caras pirocudo, bicho. Ele falou que lá todo mundo louco. Quem sabe ele que tacaram fogo em cocô. Que tinha o tal de Douglas lá tarado, bicho. Queria levar ele pro quarto. Aí o cara falou, não, né, mas você tem que tomar cuidado com quem que você traz, né? Eu falei, não, mas o cara sempre, não é a primeira vez, mas dessa vez aconteceu alguma coisa. Eu quero, às vezes ele tá tomando algum remédio que vocês não sabem, isso, misturou com bebida. Gente, de pirona. É isso mesmo. Nossa, ele tomou um de plazio aí. Esse cara é louco. Ele passa por isso. Exato. Aí, resumindo a história, eles deram um banho no louco e o louco ficou no quarto escuro, rezando Ave Maria por mais ou menos umas 2 horas, ininterruptamente. A Ave Maria já chegou, de graça, chegou a decorar. Ficou lá, tipo, Deus me proteja. Foi loop, né? Será que ele não tinha um gravadorzinho do Padre Marcelo? Repete do Padre Marcelo. E ele ficou lá rezando. Deu umas 2 horas, ele acordou, falou, gente, o que aconteceu comigo? Eu não tava com essa roupa, eu tô meio dolorido. É, ele ficou rezando, pensando no que ia falar, né? Ele ainda falou que ele sonhou que ele tinha pulado um rio e tinha apanhado de um cara, a gente, sonhou, né? Sonhou, né? E a gente não contou pra ele aquele dia que ele invadiu casas peladas e bateu punheta. Até hoje vocês não contaram. Não, depois de um tempo a gente contou, né? A gente chegou à conclusão que a gente tinha que contar pra ele. Mas depois de alguns meses. Né? É, pra não traumatizar o cara, né? Tipo, lembra aquele dia lá? Então, você bateu punheta, invadiu casa. E ele... Porra, é verdade. Não, a gente criou um grupo no WhatsApp pra conversar qual seria a melhor forma de contar pra ele que ele... Qual foi a pior situação aí da história do louco pra você? O que mais deixaria ele com vergonha? A punheta no sofá? O que mais... Qual foi a pior situação pelada? Pra ele ou pra mim? Pra mim, a casa era minha, né? Não, mas qual você teve medo de traumatizar ele em que parte? Eu acho que na parte que ele invadiu uma casa pelado, talvez. Eu acho na que parte que ele quase foi preso. O duro é ser preso pelado. Que né, ele cara? Realmente apanhou de um cara porque ele invadiu uma casa pelada. E o cara tá certo, né? Pô? Exato. Pô, cara, gostei. Gostei. São né? situações eu que não gostei, esse casal passou que vai fortalecendo o amor. Vai fortalecendo. Já passaram por tanta coisa. O Zord viu aquela piroca, cara, e não largou a Bianca. É verdade. Inclusive, depois de toda essa história passar, um dos nossos amigos pegou e falou assim: não, passado tudo isso, você viu o tamanho da piroca do louco? virou pauta. Tem um dossiê, né? Mostrando slides. Sim, pelo comparando aquele galho de árvore que ele tava do lado. Mas aquilo ali é um galho, né? Ali é o pau mesmo. E do lado é o galho. Parece que não tinha ficou o pinheiro ali. Não ficou parecendo galinho. Ficou parecendo galinho. Mas o galho era uma tora aqui. Exato. Então era um belo pau, assim. Era um pau enorme. Era um belo espécime. Exatamente. Sim. E que mais você... Inclusive, acho que por isso que o cara da casa ficou meio bravo, né? Pô, o cara chega com uma piroca na frente da esposa dele, envergonhando ele, aumenta, né? Exato. Já dá outra referência pra esposa dele. O cara falou, porra. E, pô, o cara é louco ainda. E você aí? Que é normal, não tem nada. E aí? Aumenta muito o padrão. Cara, porra. E aí, sua última história, Zord do Fogo? Minha história foi que... Então... Teve uma vez que eu e a Bianca, a gente foi fazer um jantar romântico, né? Que e bonito, aí, cara. Decidimos fazer o quê? Um fundi, né? Qualquer coisa aquela mais romântica. Aquela cagadinha no box. Fica fundido. Fundiu as fezes. Fundu. A gente foi fazer lá um fundi, aí pegamos, compramos queijos e tudo mais. Fundi de queijos. É. Como você faz? Dá a receita aí. ela que é a dona da receita. Fala os queijos, coloca vinho e mexe tudo. Basicamente pronto, é isso aí. Receita. Derrete o queijo? Derrete o queijo com vinho queijo branco ralado. Ali e mexe. Dá a receita, queijo. Pote o pão no queijo e come, cara. Achei que era queijo no queijo. Não, porra. É queijo com queijo e vinho. Aí mistura. Aí, ó, não tem pote pão não, filha da puta. Pão no queijo, desgraçado. É pão no queijo? Como você vai pão comer? Pão no queijo, pão no queijo. Achei que você poteava um queijo duro você no queijo mole. Você poteava o dedo no queijo quente, filha da puta. Aí, eu pote o que eu quiser. Se eu quiser passar minha rola no queijo... Pode passar. Você não tem nada a ver com a minha vida. Você não tem rancenias, você não ia sentir nada mesmo. Caralho. Eu posso fazer o que eu quiser com a minha rola e com o meu queijo, irmão. Pode fazer. O país é livre, e com pago. O queijo que tem em volta da minha rola. Com certeza. Mas não era o caso do jantar romântico. Exatamente. Não, não era um fundi normal. Eu acho que eu vou preferir pôr pochapão. Eu gostei da ideia. Aí a gente comprou, preparou, né, as coisas. Fizemos lá, cozinhamos juntos, né? Mas fazendo parte ali da experiência romântica. Você estava pelado? Eu estava começando a me despir. Nossa, isso é fundi romântico. Esse cara é bom. A gente pegou, levou as coisas para a mesa, né? Faltava só acender ali o fogareirinho, né, que fica embaixo do fundi. E aí eu peguei e falei assim, vai acendendo aí que eu vou ali no banheiro, né. Fui fazer um xixi antes. Aí... xixi no box. Onde ali no box onde ali. Ele faz. Chegando lá no banheiro, acabei de tirar ali o pau pra fora, né. Pra mijar, tá? Mijar. Hora pra recolher. Um pau de louco. E aí, na hora que eu comecei a mijar, eu ouvi um socorro. E mas vários do gritos seu de socorro. Pau, não. Porque às vezes tá apertando demais. Ele ali, né? Socorro! Tô me enforcando, o Zordinho. Por favor, espero que tenha sexo. Não, só fundi, caralho. Todo dia fundi nessa porra. O Zordinho. Socorro! Aí eu peguei e quando eu fui, ela começou a gritar socorro. Eu falei, caralho. Vou esperar de mijar, né? Primeiro minha obrigação. E pô, aí eu não consigo, né? Eu consigo cortar ali o mijo no meio, não, né? O cara não consegue ainda. O cara não consegue nem segurar uma cagada quando você mijada, né? Aí... tô ali, eu falei, pô, terminando, ela gritando socorro, terminei ele rapidinho, né, nem daí lavei você pegou a mão. O celular, foi ver as atualizações do Face, né, cara? Tranquilo que ela tava gritando ali, né? Instagram! Bati ali um nude ali. Que ela não mandou pra ela. Socorro você, eu estou em chamas. Aí peguei e abri a porta ali, nem lavei a mão, né? Quando eu abri a porta... Peraí, não lavou a mão? Não, nem lavei a mão, porque ela tava gritando socorro, ou, né? Deixei pra lavar a mão. Ou você não lava a mão mesmo? Não, não, só naquela ocasião eu não lavei a mão. Você sempre lava a mão? Sempre lava as mãos. Até no shopping? Até no shopping. Tá bom. Muito bom. Mantenha minha higiene. Aí quando eu abri, a mesa de jantar tava em chamas. A mesa toda pegando fogo. Caramba. E o ombro dela, inclusive, pegando fogo também. Eu tava fazendo um show. Era a minha participação, era a minha parte comum. Pirofagia. Fogo no ombro. Fazer um negócio diferente essa noite, né? Você fica, pô, esperando até a mesa em chamas, né? Você gosta de mulheres quentes. Ombros quentes, pele derretida. Gosta. Não, você gosta? Não gosto desse cheiro de carne e cabelo queimado. Não, não é bem o que eu gosto. Quando eu falei mulher quente, não era isso. E aí eu peguei e corri pra apagar o fogo ali do ombro dela. Na porrada, né? No tapa. Balançamos lá a mesa de jantar, também caiu o copo pro chão, tudo quanto é lado. Mas você curtiu o show? Ah, curti. Vai, lógico. Eu apertei, caralho, o que aconteceu em um minuto, né? Que eu fui. Ele ouve o pinto dele, socorro! Tá quente aqui! Aí ela pegou e falou, não, eu fui acender o fogareiro, derrubei o álcool todo na mesa e pegou fogo. E pensei, por que não risco o fósforo? Olha que genial! Eu vou enxugar esse álcool ou vou aproveitar pra pôr fogo em tudo? Eu queria sumir com o álcool. Exato. Que jeito mais fácil sumir com o álcool mais do que botar fogo nele. Na mesa de madeira. E ainda impressiono ele. Exato, ele ficou impressionado. É. O tonto antiquado do Ganso, ele ia enxugar o álcool. Eu ia enxugar, passar um pano com água. De... Deixar a casa cheirosinha depois, exato, né? Pô. Pô, você não ia impressionar, cara. E como que você fez? Você tombou a mesa e apagou ela no, na falta de oxigênio? Não foi tão másculo assim. Não, não sei, cara. Na hora do desespero, né? É, foi a adrenalina puxando. Sobe. Ele... Eu e ela, a gente foi puxando ali a toalha de jantar e batendo nela e conseguimos apagar o fogo. E foi aqui nessa casa? Não, não, foi na, ainda na outra casa do cocô. Ah, foi, sim. Que ela ficou pedindo pra ela tirar a casa da garagem. Essa casa era cagada, hein? Casa era. Por isso que mudou, né? Demoliram a casa. Não sobrou nada. A gente tava toda cagada e pegando fogo. Casa cheia de fezes e fogo. Cara, uma novela de amor. Isso é bonito de ouvir. Papel de Zord, Antônio Fagundes. Papel de louco, Tarcísio Meira. Ou aquele que fazia o Tonho da Lua lá. Também, mas ele legal. Vai fazer tipo o Tonho da Lua pelado, mas é uma coisa. Comer a barba. O tia! É boa, queima. O Zord é bom! O que é bom! Ai, já. Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Ai, João! Passa carteiro, filha da puta, quer tomar um tiro, seu arrombado! Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio, comprido e grosso como um pau de louco, mas saboroso como o pau de Zord. Exato, como uma boa linguiça do Zord. Esse aí é o nosso episódio 100, nosso episódio de aniversário, 2 anos de Chorum, um episódio um pouco maior para os nossos ouvintes, mas um episódio que foi o que? Saboroso, com gosto de que, Anderson Negão? Gosto de fogo. Com textura de quê, Gabriel Osmar? Bianca e Zord, eu quero agradecer vocês pela paciência, por tudo, por terem perdoado a gente quando a gente, humilhados, anunciamos que a gravação tinha dado problema e vocês aí se comprometeram em gravar de novo. Em alimentar esses marmanjos aí. O Wesley Zob já tá até pensando em morar aí. Que cachorro de rua é assim. Deu tá comida. Um já ele peida bastante. Exato. Ah, obrigado a vocês por terem convencido o Zord a aceitar. Ah, mas o Zord, ele já aceita. Ele já ia aceitar. Ele tava só de graça, né? Ele só queria ser um dificião. Né? Tudo bem que ele tem potencial pra ser um difícil, né? Ele é um belo espécie. Ah, muito obrigado. Cara, belo exemplar. Cara, um peitoral, umas coxas, um ânus, claro, cara. É, não é escuro e detonado. Você percebeu, meu cara? É um ânus rosé, cara. É, as pregas arrebentadas, sangrando. É verdade. Sangrando é. Só de peidar. Ainda parece um aro de bicicleta, né? Exato. Tudo... O anegão peida sangue, vai peidar, sai sangue, de tanto estourado que tá o negócio. Mas muito obrigado, viu? Vocês são lindos, maravilhosos. Espero que vocês continuem ouvindo a gente. Com certeza. Obrigado. Anderson Negão, o momento do seu tchau e o momento que você passa o seu contato particular para aquelas meninas que querem tentar dar para você, mas você não vai comer. Não a mãe do Zord, não, seu desgraçado. Que essa o Zop já vai tentar. Ah, é? Eu vou tentar. O conselho para as meninas era falar com ele em dias quentes. Né? Exato. Sim, sim. Então, ó, o contato é 019-98386-3438. Isso é sério? Pior que é verdade. Falou, negrada! Gabriel Osmar, nossas redes sociais e a nossa lojinha de camisetinhas. Oh. Uau! Gostou? Tô inventando uns jingles aí. Nem todos vão colar, hein? Não. Eu comecei tá bom, agora também. Tá bom. Mas enquanto isso, você que quer acompanhar o Chorume nas redes sociais, temos o Facebook, facebook.com/lixodolixo, Instagram, lixo do lixo, Twitter, @nectardolixo, e as nossas camisetinhas lá no www.chorume.com.br/lojinha. 4 modelos cada um por R$ 39,90 mais frete. Totalmente excelentes, estampas contemporâneas. Acabamento todas, fino. Todas verdadeiras, acabamento fino, design elegante e não dá cheiro na teta e pode ser usada como papel higiênico. No avesso. Pode e deve ser. É, mas no avesso a minha dica. É muito dica. Bom a gente saber disso. E não precisa ser descartada, dá pra lavar. O estoque. Exato, dá pra lavar assim com a cueca a dos olhos. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Tem o WhatsApp, assim como o do Negão, o nosso WhatsApp também funciona aí, né? Que é o DDD 19994955485. Também temos o e-mail, que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem também o grupo do Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos, assim como o mesmo nome de um grupo no Face, Ouvintes Lameruxos. Caramba, você tá parecendo um profissional nas falações. Ah, não, peraí. E tchau, pessoal. Tchau, casais. Gostaria de agradecer a todos por esses 2 anos maravilhosos que tem tido aí o Chorume, esses 100 episódios que foram só 100, mas pra nós foram uma vitória. Eu achei que o Wesley Zop já estaria morto bem antes. Eu também torci pra isso. E Gabriel Asbar já teria recebido uma proposta do Nerdcast bem antes. Já não, teria mas eu vazado. Recebi, né? Mas neguei. Sim. E que Anderson Negão, não esperava nada dele. Muito obrigado, ouvinte, por ter ouvido aqui. Espero que esses 2 anos aqui tenham sido momentos maravilhosos, que a gente tenha arrancado algum sorriso de vocês. Até a próxima semana, até o próximo episódio. Tchau!